Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo dia eu carrego comigo a grande agonia. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Oi, aqui é a Ana e eu tenho pouca vergonha na cara. Eu tô com vergonha, a gente fala. Nossa, caraca. Já fiz. Hoje é o dia da criatividade. É uma loucura isso. Átila. Aquele rapaz ali no canto pediu pra apresentar, falou que o nome dele é Átila. Ele sou gosta eu, de você. Fala galera, aqui é o Irado, falando pela primeira vez do estrangeiro, direto da terra da rainha. Olha aí. Falando que vergonha isso não, cara. Aqui é o Zagal, não sei se eu sou tímido ou antissocial só. Olha só. Why not both? Muito bem, nerds, estamos aqui com o nosso time que analisa você profundamente, nosso time de ciência, nosso time cognitivo. Quântico. Quântico. Essa é a palavra. Muito bom. Vamos falar de timidez, rapaz. Aquela vergonha, aquela coisa. Eu não quero perguntar, cara. Olha, eu sempre fui tímido. Eu não sei. As pessoas talvez não me vejam como tímido. Porque... E-mails. É que eu sou prolixo também. Canelada. Muito bem, meu Lopes. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ao Nerdcast. Oi, vamos nessa, vamos nessa. Ai, ai. Nossa, que a semana foi longa. Semana... Olha aí, a Zagal está em São Paulo porque ele esteve no evento ao vivo Queimando a Língua. Foi incrível, rapaz. Fenomenal. Acompanhei aqui na primeira fila do YouTube, hein? Ó, quem perdeu, a gente vai publicar o episódio de Braguinha na grade normal, editado. Vai ser lindo. Então, espere. Ah, mas não é a mesma coisa do que ver ao vivo não, as coisas que Didi Bragalho e Sr. K fizeram. Foi muito legal, muito bacana. Olha só, seu Leo Lopes, quero falar de PicPay. Sim! Preste atenção, nossos amigos do PicPay. Você já sabe, PicPay é um aplicativo de pagamentos, cara, que representa o fim do dinheiro de papel, rapaz. Evolução. E agora, o fim do cartão de crédito de plástico, das transferências bancárias, seu Léo Lopes. Olha aí. Fantástico. Você sabe, você usa o PicPay pra enviar e receber dinheiro dos seus amigos, que tá vendendo negócio, velho, como eu fiz, vendi board games e a galera me pagou por PicPay. Cara, foi muito bom. Você sabe que eu fiz o teste, né? Que eu moro na roça, né? Aham. E aí eu fiz o teste e eu consegui pagar via QR Code no posto de gasolão. Olha que legal. Que bonito. Exatamente. Você pode pagar conta. Esse negócio de representar o fim do cartão de crédito de plástico, é isso que estamos falando. Você pode perguntar para o estabelecimento. Eu queria pagar com QR Code. Aí o cara vai pegar a máquina Cielo. Nem todo mundo sabe ainda, né? Meio que você tem que ajudar. Exato. Isso acontece. O mercado vai se educando. Ninguém sabia antes fazer pagamento por proximidade, agora todo mundo sabe. Agora o QR Code é a novidade. Você vai, aproxima o QR Code, você vai lá no PicPay, pum, lê o QR Code e já paga. É incrível. Tecnologia, rapaz. Que coisa maravilhosa. Que ponto chegamos? E aí você pode usar o PicPay também, além disso, para pagar boletos, para comprar serviços como recarga de celular, como crédito para Uber, como crédito pra Steam. Cara, um monte de coisa. É só você olhar, cara. Tá lá no seu PicPay. Lembrando que o PicPay está iniciando a campanha em parceria com o Teleton, seu Léo Lopes. Que legal, olha que bacana. Nós doamos todo ano para o Teleton, todo santo ano fazemos doação. E esse ano vamos fazer a doação via PicPay, rapaz. Olha aí. Ah, eu achei sensacional. Oi. Se você não conhece o Teleton ele tem o objetivo de arrecadar dinheiro para Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. E esse ano vai acontecer entre dias 9 e 10 de novembro, seu Léo Lopes. Então tá chegando aí. E o PicPay vai ser uma forma oficial de doação com espaço de divulgação durante programas de televisão, também com campanhas digitais organizadas pelo Teleton. Incrível essa participação do PicPay em engrandecer o Teleton tecnologicamente, rapaz. Então eu quero convidar todos vocês a baixar o PicPay, se cadastrar com o seu código personalizado e doar para o Teleton via PicPay. Olha aí, cara. E aí, o código personalizado vai devolver para o doador os primeiros 10 reais que ele enviar para o perfil oficial do evento usando cartão de crédito. Ou seja, cashback, seu Léo Lopes. Quer dizer, você faz a doação para o Teleton e ainda recebe dinheiro de volta? Os primeiros 10 reais, ou seja, vamos dizer que se você doar 50, aí você recebe 10 de volta. Se você doar 10, você recebe 10 de volta. Você entendeu? Assim dá pra ficar rico igual a mim. E aí você faz o que você quiser com aqueles 10 reais. Você pode comprar crédito pra Uber e tal, não sei o que, manter a sua carteira. Ou você pode doar de novo para o Teleton. Você faz o que você quiser. Incrível essa participação. Então baixe o PicPay e se cadastre com o seu código personalizado, que é Nerd Power. Sacou, Léo Lopes? Sim, com certeza. Agora vai ser fenomenal, hein? Baixa aí o PicPay, cara. E doe para o Teleton, rapaz. E, seu Léo Lopes, hoje é a primeira sexta-feira do mês, o mês de novembro. Se segura que o ano acabou, seu Léo Lopes. Ah, tá chegando o Jingle Bells. Olha só, isso significa o quê? Hoje tem Nerdtech. Exatamente, Les. O seu podcast extra de tecnologia já está na sua timeline, rapaz, que é trazido especialmente pela Alura Cursos Online de Tecnologia. E hoje nós vamos falar com o nosso time tech sobre carreiras e empregos dos sonhos, seu Léo Lopes. Ah, eu editei esse programa com o coração batendo forte. Ah, a gente fica assim, ah, o que é o emprego dos sonhos? Oh, eu queria ter um emprego dos sonhos, todo mundo correndo atrás do... Cara, é um papo muito maneiro, porque ele é bem abrangente, a gente obviamente fala bastante do ramo de tecnologia, porque tem muita gente que procura o seu emprego dos sonhos neste ramo, mas, cara, é uma coisa bem geral, assim, acho que vale a pena. Você que nem é do mercado tecnológico, você deveria ouvir, porque os conceitos que são passados por todo mundo, as experiências são muito maneiras. Porque a gente falou sobre o que pesquisas recentes indicam sobre o ambiente de trabalho, a forma de se organizar, os horários, né? Muita coisa que está relacionada. Se você está planejando mudar de carreira, mudar de empresa, ou avançar na própria empresa, cara, tem algumas opiniões e insights muito interessantes nesse Nerdcast. A gente conversou sobre esses dados da pesquisa carreira.tech, feita com milhares de profissionais da área, e esse podcast também, rapaz, é a estreia do Guia de Empresa da Alura, seu Léo Lopes. Que fantástico, hein? Paulo Silveira não para, né? Unstoppable. Não para. Que são páginas que contam um pouco sobre como é que é trabalhar nas principais empresas de tecnologia do país e do mundo, com posts, vídeos, podcasts e cursos relacionados às vagas que elas oferecem, seu Léo Lopes. Olha só que inteligência. Que inteligência. Olha, se você quiser conhecer, tem link aí no post, ou você pode ir em alura.com.br/guia-de-empresas. Fácil. Aí você fala assim, ah, mas aí eu tenho que ser assinante da Alura. Não! É totalmente gratuito, Léo Lopes. Olha que incrível a Alura. Olha que incrível. Guia de Empresas da Alura é totalmente, tem acesso gratuito a todo mundo, cara. Paulo Silveira, você é maluco. Parabéns. Os caras, não, ele não é maluco, eu tô brincando. Esse cara sabe prover um conteúdo de qualidade, cara. Ele sabe fazer o mix perfeito entre o negócio, o business dele, que é, né, prover cursos online de tecnologia e trazer conteúdo edificante para as carreiras das pessoas. Cara, é incrível. A Alura é um parceiraço, Léo Lopes. Com certeza. E é claro que se você quiser se aprofundar mais nos estudos, se tornar um profissional melhor, você pode conhecer os cursos e formações da Alura em design, programação, edição de vídeo, gerenciamento de projetos. Cara, tudo isso com a promoção de 10% de desconto para os nossos ouvintes lá no link que você já conhece, alura.com.br/promoção/nerd, rapaz, e vai escutar o Nerdtech de hoje que tá muito maneiro, rapaz. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 22 minutos e 28 bochechas rosadas. Aí, seu Lopes, eu vou ali rapidinho e já volto, beleza? Aonde você vai? Oh, volta aqui, rapaz. Oh, Alex? André? Volta aqui, jovem nerd. O que foi fazer? Acho que foi... Acho que deu um pequeno cagote, um danozinho de barriga. Pronto, Leozito. Já voltei. Fala, jovem Neves. Já voltei, já estou melhor. Tive que só ir lá no banheirinho, mas já tô tranquilo agora. Sua voz tá um pouco estranha, jovem, né? Que isso, Leozito? É? tô tranquilo. Tem certeza, Dudu? Eu tava um pouco resfriado agora, mas já melhorei. Ah, muito bem. Então tá bom. Aqui é o Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. Vamos lá então, toca aí que acho que tem spot da Nerd Stories. Sim, Leozito, temos um spot maravilhoso da Nerd Store aqui para falar do lançamento da camiseta Inigo Montoya. Ah! Olá, meu nome é Inigo Montoya, você matou meu par, prepare-se para morrer. Exatamente, olha aí, falado muitas vezes, lembrado, né, um dos melhores sotaques do cinema. Uhum, exato. E agora temos uma camiseta exclusiva lançamento no dia de hoje na Nerd Store, é isso mesmo? Exato, vindo daquele fabuloso filme A Princesa Prometida, de 1987, se você não viu, veja. Olha que legal. É maravilhoso esse filme, para você saber de onde vem essa fabulosa frase que meu parceiro de anos, Azaghal, fala há muito tempo já. Jovem Nerd, eu tenho uma coisa que eu invejo você, Azaghal, sabia? Fala, Leozito. Porque eu gostaria muito de ter uma loja própria para criar produtos dos quais só eu e meus amigos velhos temos a referência. Olha aí, não é assim. Todo mundo, a gente tá aí divulgando cultura pop para... Da melhor qualidade. A população, sim. Muito bem, então tá lá, lançamento exclusivo, camiseta Inigo Montoya na Nerd Store, uma estampa totalmente fenomenal, que você só encontra onde mesmo, Jovem Neves? Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Jovem Neves, eu peço aqui um pequeno à parte para poder fazer uma divulgação. Posso fazer uma pequena divulgação? Claro, Leozito. Muito obrigado. É que falo aqui agora em nome da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters, da qual estou exercendo interinamente a função de vice-presidente. Olha e juntamente aí com o Luciano Pires, está lá como presidente interino. Estamos ali, assumimos uma bucha de Maestro Billy e estamos tentando fazer esta bagaça funcionar. E nós, como primeira ação, realizamos a Pod Pesquisa 2018, Jovem Neves. Olha aí, que foi... Atualizamos, sim, foi uma pesquisa fenomenal. Sucesso. Teve mais de 22 mil respostas, e essa pesquisa, ela atualizou o perfil do ouvinte brasileiro de podcast, e pela primeira vez levantou o perfil do produtor brasileiro de podcast, um sucesso absoluto, e ela foi divulgada em primeira mão, como diria Eric Jacquin, em primeira mão, agora no dia 21 de outubro, dia do podcast brasileiro, nós divulgamos e os resultados estão públicos, qualquer pessoa pode ver, utilizar, pode fazer os seus gráficos, aguardamos infográficos aí, por favor, mandem infográficos pra gente poder utilizar inteligência nessas informações. Você pode entrar agora lá no site podpesquisa.com.br e você vai fazer o download do PDF, são 72 páginas do relatório mais completo sobre o ouvinte de podcast já feito até hoje. Essa quarta edição da Pod Pesquisa foi um verdadeiro sucesso e para complementar um jabá adicional aqui, no dia 21 de outubro eu fiz uma live de 5 horas de duração. Olha aí! Lá no canal do Radiofobia, no YouTube, muita gente não sabe, mas sim, Radiofobia tem também um canal no YouTube, youtube.com/radiofobia, e aí se você quiser, a primeira entrevista eu tô conversando com o Luciano Pires, a gente tá falando sobre os resultados da Pod Pesquisa, tá lá o vídeo pra você poder assistir também com todos os convidados dessa live, youtube.com/radiofobia, não deixe de acessar e conhecer a Pod Pesquisa, divulga o resultado, porque assim todos nós vamos ganhar com nossa mídia crescendo. Aí não só você ficar rico, Jovem Nerd, todos vamos ficar também. Ah, eu quero repartir minha riqueza. Vou começar pelo meu funcionário favorito, Malfátio, que vai ganhar um aumento, eu estou prometendo aqui, hein? Olha aí! Promessa é dívida. Vamos negociar o contrato de edição também. Vamos melhorar esses valores aí. Vamos agora para o Cacete de Agulha, essas fabulosas Sim. crianças aqui que doam sangue e salvam vidas. Muito bem, Jovem Neto. Temos aqui Carolina Boldrin, o Jolilson de Brito, o Carlos Henrique Traceira, o Luan Rocha, o Renato Guedes, a Paula Cabral da Silva, todos doando sangue, salvando vidas. Muito obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. Olha aí, animação. animação do Jovem Nerd é contagiante. Eu sou sempre animado, né, Leozito? Sempre, sempre pra cima, sempre, sempre pra cima. Sempre alegre, assim. Eu sou assim, Jovem Nerd do Alexandre Ottoni. É, você é jovem, eu invejo a juventude. E temos também aqui o escalpo solidário daqueles nerds que doam os seus cabelos para fazer as peruquets. Vanessa Lino, Samara Huffman, Diogo de Caraguatatu, olha aí, Diogo de Caraguatatu, meu sobrenome dele. Greise Tuesta, Eduarda Gabriele, Cássio Gamarra, Frederico Hartmann, Maria Nakandakari, Rayane Freitas, Danilo Branco e Patrícia Limirio. Muito obrigado pelos seus cachos, seus rapunzeles. E temos aqui também as artes dos fãs, Leozito. Você escolheu uma aí? Eu escolhi uma aqui, hein, pra mim destacar. Qual que você escolheu? Eu escolhi Cyber Cthulhu, por Alisson Felipe Cardoso. Tá um Cthulhu aí de armadura, bem poderoso. Eu gostei, hein? Se um Cthulhu normal já é perigoso, imagine um de armadura. Excelente. E o meu destaque aqui vai para Azaghal, a Foca Fofa. Por Matheus Victor Alves, que fez uma referência ao apelido que o Azaghal tinha na escola, que o Tucano revelou, que era Shimu, a Foca Fofa. E tem aqui um desenho dele com a camiseta Brasil tem que ter fezes. E ficou fenomenal. Shimu de barba com uma cara de languidez. Estão aqui os destaques das artes dos fãs. Que você viu, está ouvindo pelo aplicativo. Caso contrário, tem todos os links no post para você conferir lá. Daniele Souza, 21 anos, estudante de licenciatura em Educação Física, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Olá, nerds! Sim, este é o meu primeiro e-mail, mas não precisa mais disso, né? Isso já acabou. Não, mas ela tá dizendo que é o primeiro e-mail. Olha a audácia do cavalo. Olha, esse é meu primeiro e-mail e quero ver se vocês vão ler e a gente vai, porque você é bonzinho, né, Jovem Nerd? Ah, como o meu parceiro Dave Bazos ou Azaghal não está aqui, eu vou liberar. Estava ouvindo esse último Nerdcast, saindo do curso em Búzios e indo para Cabo Frio. Tomou um tabefinho de leve. Olha aí. Tomou. Utilizando a linha B160 Cabo Frio, ou seria B160. Eu não sei, eu não pego ônibus. Eu só ando de Uber. A tomaste também, o tapinha, tá? Cabo Frio Búzios, via Jardim Esperança, e quem conhece sabe o que rola dentro dessa linha. Absolutamente tudo. Pessoas fazendo seu horário de almoço, comendo sua marmita, nesse caso sou eu, até atos sexuais. Não sou eu. No busão, é isso? No Búzios. No Búzios. É. Muito bom. Todos sabem que Búzios e Cabo Frio são duas cidades turísticas, principalmente de moradores de outros países da América do Sul. Enfim, estava eu tranquila, indo para o meu trabalho por volta de 12 horas, quando escuto uns estalos que geravam certo incômodo. Quando eu olho para o meu lado esquerdo, tinha um argentino, sei que era argentino porque estava com a camisa do Boca Juniors, até isso não quer dizer nada, mas ok. Cortando as unhas e deixando aquelas coisas caírem em cima da mochila. Quando caía, ele simplesmente pegava... Ah, não. Ah... Ele simplesmente pegava e comia aquelas unhas. Ah... Foi uma das coisas mais horrendas que presenciei dentro do ônibus. Após esse fato horroroso, ele começou a cortar as unhas dos pés. Ai, meu Deus. E eu não quis parar para observar se ele também comeria. Nossa. Preferir não arriscar. Como lidar com esse tipo de pessoa? Porque não é a primeira vez que eu vejo uma situação nojenta, barra constrangedora, barra vergonha alheia de algum de nossos vizinhos. Como, nesse mesmo dia, por volta das 19 horas, um conterrâneo do comedor de unha, aparentemente um mochileiro, tirou o seu sapato no ônibus e infestou todo o recinto, que possui ar-condicionado, por isso tinha todas as suas janelinhas travadas. Nossa... Ainda não vi nenhum manual de protocolo social para lidar com essas pessoas, mas se alguém tiver, me envie urgentemente. O manual é o seguinte, compre um carro. Esse é o manual. Ou então seja chique como você, Jovem Nerd. Exato, só se desloca de Uber. De Uberto, que eu uso só na conta da empresa. E você sabe que a conta da empresa é dinheiro infinito, porque eu não pago. Exatamente. Uberto paga com carpão corporativo. Corpão corporativo. Muito bom. Observação, queremos o Almôndega Gaga cantando Descarrega no Rock junto com o Lierson. Eu aprovo isso, hein? Meu sobrinho... Vamos fazer acontecer. Vamos dar um jeito aí nisso. Muito obrigado pelo seu e-mail, Daniele. Um beijo do Jovem Nerd. Muito bom, Jovem Nerd. Uou! Muito bom. Rafael Oliveira de Castro Alves, olha aí, nome de poeta. Uhum. 33 anos, servidor público Brasólia, Distrito Federex. Bom lá, nerds. Se para nós brasileiros acostumados durante uma vida a comer em serve-service, o assunto já gerou tamanha discussão no programa, imagine para um gringo. Uma amiga retornou recentemente ao Brasil depois de alguns anos no exterior, casada com um francês. Ela não é gringa, é brasileira, né? Sim. Logo que chegaram, fomos nos encontrar para almoçar e acabamos em um serve-service. Só de entrar no local, o expatriado europeu já tomou um choque ao se deparar com aquela longa bancada com itens que iam de estrogonofe a peixe frito, passando pela variedade de lasanha, quibe e torta de frango. Minha amiga explicou ao marido, então, o funcionamento do estabelecimento e nesta hora ele bugou de vez. Quer dizer que a carne custa o mesmo preço que o arroz? Perguntou. Incrédulo. Tem sentido, né? Porque se você quiser, sentido. Você... É, tá um quilo de carne vale a mesma coisa que um quilo de arroz. No self-service. Uhum. É uma coisa para se pensar. A próxima dúvida dele foi se poderia se servir em 3 etapas. Entrada, prato principal e sobremesa. Olha aí. Ela disse, pode, uai, come do jeito que você quiser. Mas mesmo após a resposta positiva, o gringo preferiu seguir o comportamento local e fazer um grande prato completo, que foi a maior dificuldade dada a variedade, ou seja, a maluquice de opções. É. Por fim, ao se encaminhar à balança, o coitado completamente inseguro sobre o seu desempenho naquele protocolo social, completamente novo, mostrou o seu prato à esposa em busca de validação. Eu servi certo? Eu imagino a cara do gringo tentando equilibrar o pudim em cima, o pudim de leite em cima do bife rolê. Nossa, meu Deus. Deve ter sido difícil. Apesar de toda a dificuldade, hoje ele é um fã incondicional desse tipo de restaurante, principalmente os que dispõem de churrasqueira, óbvio, olha, né? Olha aí. E uma boa variedade de carnes. Isso causa maior frustração à sua esposa, que se esforça para levá-los aos melhores restaurantes da cidade, mas no fim, a reação dele é sempre a mesma. Gostei, mas prefiro o quilo do gaúcho. Quilo do gaúcho. Que acabou de levar um ticlin aqui, a propaganda, olha que aí. É o serve-serve que fica no setor industrial da cidade, e aí pela cidade dela, você já sabe, ganhou um merchan de graça no Jovem Nerd, olha só. E é o quilo do gaúcho com K. Quilo do gaúcho com K, e eu acho que quando você, Jovem Nerd, e o Dave, Paz, Azagoli forem para Brasólia, uhum, devem ir comer no quilo do gaúcho, porque vocês têm uma refeição grátis por conta desse jabá que foi feito agora. Boa, Leozinho! Jovem Neves, gostei de gravar e-mail com você, me chame mais vezes. Obrigado, Leozito, vou te chamar sempre, viu? Sua alegria é contagiante. Eu sou muito alegre, Léo, eu tô sempre rindo, tô sempre... E nunca forçado, é sempre natural. Mesmo sem vesícula, você está bem? Eu estou ótimo sem a minha vesícula e breve vou tirar mais um órgão, hein? Depois deixem aí nos comentários qual que eu vou tirar. Já tirei o estômago, a vesícula, daqui a pouco mais um. O maior medo das pessoas é falar em público. Não tem essas... Toda pesquisa, todo ano tem uma pesquisa... Essa pesquisa é verdadeira mesmo? O negócio que a morte é o segundo maior medo e o primeiro é falar em público? Isso não é algum mito? O meu maior é quando você vai pisar no degrau e, não, e tem mais um, sabe? Você vai pisar no chão e tem mais um degrau ainda. Sim. Esse medo é muito maior. Morrer em público, então, deve ser... Morrer em público. Caraca. Morrer numa palestra. Imagina um momento de terror da pessoa. Se mijar. Mijando, né? Porra. O cara morrendo lá assim, ai que vergonha, ai, ai que vergonha. Só falta o cara se mijar, né, na vida de todo mundo. Mas não tem esse negócio da... No Brasil, comparando o Brasil com o resto do mundo, as escolas, universidades no Brasil, não tem nenhum pré-preparatório para as pessoas, por exemplo, falarem em público. No Brasil, as pessoas não são preparadas para falar em público, fazer apresentações... Aula de oratórias, essas coisas. Não tem nada disso, pelo menos na minha época, acredito que hoje também não tenha. Enquanto nos Estados Unidos, eles são treinados e são robozinhos de apresentação. Robozinho, é isso aí. E aquele negócio, eles são treinados a ponto de que se você quiser que eles façam algo diferente, eles não conseguem. Não conseguem, né? eles só fazem aquela apresentação que é roteirizada, timing. Você cronometra, o cara faz lá. Você tem 25 minutos, o cara faz. Se tiver 5 minutos, o cara faz em 5 minutos. Tem até o caso do Michael Bay, que foi fazer uma apresentação, né? Tá, mas isso é da Samsung, eu acho, né? Era uma TV curva e tal. Eles sempre ensaiam pra fazer as apresentações e tal. Tem teleprompter, né? Tem teleprompter. E aí, no dia, o teleprompter falhou e ele ficou totalmente sem reação. O host lá tentou puxar ele, né? Falar, me fala aí o que você acha dessa TV e tal. É, tentou improvisar, né? E ele não conseguiu. Ele não conseguiu sair do script lá e, como não tinha o script em si, ele abandonou o palco. Cara... O que é medo de ficar em público. Exato! Não, mas, olha, se vocês procurarem, se vocês procurarem assim, Michael Bay teleprompter ou Michael Bay Samsung, qualquer coisa assim, vocês vão sentir uma vergonha alheia tão gigante, vocês vão querer implodir. E aí, será que a pessoa tá preparada dessa forma? Você aprendeu uma técnica pra falar em público, por exemplo, como essa? A questão toda é que o medo de falar em público, na verdade, ele é só um exemplo. Assim, a pessoa que tem muita vergonha, ela é muito consciente do local e de como que as pessoas percebem ela. Então, na verdade, falar em público é só um exemplo desse tipo de comportamento, de ter uma consciência muito grande de como as pessoas vão te ver. E quando você treina muito bem pra falar em público, se acontece uma coisa desse tipo, sei lá, o teleprompter não funciona, a probabilidade de você falar uma besteira e as pessoas perceberem que você falou uma besteira é muito maior. Então, por isso que a pessoa geralmente entra em pânico e, às vezes, sair do palco correndo, né? Pra ela é muito mais plausível do que falar alguma coisa e a pessoa, e as pessoas acharem que ela, sei lá, não sabe nada sobre aquilo. Ainda mais dependendo da posição que você tem enquanto você vai fazer uma palestra. Se você for um Zé Ninguém, tudo bem. Se você não falar, se você falar besteira, ok. Meu mundo mudou quando eu descobri que muito TED que a galera faz tem um teleprompter lá no fundo da plateia. Ah, tem que ter a parada 20 minutos cravadinho, né? Se o cara... Eu sou muito tímido pra várias situações e pra outras não. Por exemplo, essa situação de falar em público, assim, caraca, eu sou extremamente tímido. Desde a época de colégio, quando tinha que apresentar, às vezes, um trabalho, caraca, eu tremia lá na frente. Tipo... Mas eu te aviso ou não que você tá falando pra 1 milhão de pessoas? Exato, né? Não, mas... Então... Travou. É, travei. Eu fiquei tímido agora. Não, mas o negócio é o seguinte, acho que toda timidez, ela tem os motivos. Então, por exemplo, quando eu ia falar em público não, mas no colégio, na faculdade, eu percebia que eu ficava muito tímido, porque normalmente eu era aquele aluno meio mala, que falava, pô, coloca meu nome aí no grupo, não sei o quê. Então, tipo assim, eu ia apresentar, só que eu não sabia direito o assunto. Não sabia direito não sabia nada, né? Então eu morria de medo, por exemplo, da professora perguntar alguma coisa pra mim, de... Só que aí, eu lembro que uma vez lá no colégio de São Paulo, até que o Tucano, o Dave, todo mundo lá do... Teve um tema, acho que na aula de ciências, sei lá, ou na verdade, o tema era livre. Acho que era pra escolher um animal e falar... A gente era moleque, né? Pra falar de... E quando eu era moleque, cara, eu, por exemplo, eu tinha aquário, adorava peixe, e, cara, eu entendia tudo sobre peixe. Então, quando ela falou, ah, escolhe um animal, vamos fazer uma palestra, não sei o quê. Aí eu escolhi peixe. Ah. Só que quando eu fui fazer a palestra, como eu dominava o assunto, cara, eu não parei de falar. Tipo assim, às vezes, acho que era grupo também, tinha 3 ou 4 pessoas no meu grupo, eu não deixava as outras pessoas falarem. Uhum. Era uma palestra sobre peixe, deve ser muito chato. É. Não era palestra, era... Pro trabalho. Imagina, aí você pega a rede, aí você limpa o aquário, aí depois você pega o peixe. É, aí... Nessa situação eu não fui tímido. Quer dizer, a questão era muito mais a tua familiaridade, né? É, não, então eu percebi... que, na verdade, essa minha timidez era quando eu ficava inseguro, assim, quando eu não sabia o que eu tinha que falar. Então, por exemplo, eu tenho banda, eu tinha, pelo menos, aí no Brasil, fazia show direto e nunca tive problema com isso. Pois é. Porque você sabia tocar? Não é. Não é. Você não dominava nada. Que porra é essa? Ele acreditava que ele era confiança. Tudo entre as músicas estava anotado antes, cara. Eu anotava antes, até as piadinhas que eu ia falar entre uma música e outra, eu anotava. Então, tipo assim, a questão toda não é a sua falta de conhecimento, mas sim como as pessoas vão descobrir a sua falta de conhecimento. Porque você não saber nada na sua casa, ok. Mas você não saber nada na frente da sua turma, lá, quando você ia apresentar o trabalho, esse era o problema. A questão toda não é nem a ignorância de não saber, é as pessoas perceberem que você não sabe. E pior ainda, a pessoa que tem vergonha é aquela que ela sabe, ou ela acha que as outras pessoas vão perceber a ignorância dela quando ela falar alguma coisa. É, exatamente. Eu me preocupo demais com o que os outros estão pensando. O que os outros vão pensar de mim, o que... Então, isso é uma coisa que... André é muito escroto. Mas por... Então eu falava, ai meu Deus, eu vou falar isso, o que que... Mas o engraçado é que teve uma outra situação também, que foi inclusive antes do Colégio São Paulo, foi no... eu estudava no Chapeuzinho Vermelho. Nossa. Eu era moleque. O Jovem Nerd falando, nossa, o cara estudava no Colégio Suíço e tá julgando quem estudou no Chapeuzinho Vermelho. Não, mas aqui é nome de colégio pra criança, né? Não é? Chapeuzinho Vermelho ia até o vestibular? Não ia. Eu entendi o nossa. Explica. Pré-vestibular Chapeuzinho Vermelho. Elabore. Então é um julgamento mesmo. Foi isso. Tá julgando o cara aí... na maior cara de pau, o cara que usava gola rolê no CA. Gola rolê. Aí teve uma apresentação do Menino Maluquinho, um teatro. E aí eu fiquei... Porque outra situação, quando eu tô entre amigos, que eu tenho intimidade, assim, cara, eu sou o cara mais extrovertido do mundo. Então teve uns ensaios lá e eu fiz o papel principal. E, cara, nos ensaios lá na turma, porra, eu ficava super à vontade, sabe? Foi tranquilíssimo, assim. Cara, no dia da apresentação, que juntou as outras turmas e os nossos pais também, aí ferrou. Eu congelei, travei. Eu até fiz a peça, mas, cara, o que eu gaguejava, eu falava baixinho, não sei. Cara, foi pífia minha apresentação. Tipo, o Cigano Igor era o Tom Hanks perto de mim, assim, cara. O Julian pode falar porque o Julian é amigo do Cigano Igor, de verdade. O Julian foi salvo pelo Cigano Igor. É uma verdade isso, não é mentira. Ele foi assaltado na rua e o Cigano Igor foi lá e salvou ele, levou ele no colo pra casa. Olha a fake news aí. Isso que o Julian e o André estavam falando, de que a pessoa fica tímida quando ela percebe que os outros estão julgando ela de alguma forma. Essa percepção nem precisa ser verdadeira. E aí esse exemplo que ele deu, que quando ele falava do peixinho, do aquário, ele falou e nem percebeu, é isso. Tem um monte de pesquisa falando que timidez e fobia social tem muito a ver com autoestima e autoconceito. Quanto você acha que naquele determinado contexto você sabe, você domina, coisas assim. E aí, quando você percebe que você domina, você não fica tão tímido, né? E aí, sempre tem umas coisas assim. Eu me lembro de quando eu fazia teatro, a gente pedia pra não contarem quem tava na plateia naquele dia do espetáculo. Porque às vezes ia ou algum jornalista, algum crítico, ou alguma pessoa importante, que a gente, né, julgava importante. E a gente pedia, pelo amor de Deus, não me conta que a pessoa tá aí. Porque era um dia como qualquer outro, se você não soubesse que tinha aquela pessoa que você colocava aquela coisa, ah, essa pessoa vai me julgar, ela sabe do que eu tô falando, coisas assim. E realmente, assim, a percepção que a gente tem era que ia ser horroroso se alguém dissesse que tinha um jornalista ou um crítico de teatro na plateia, o espetáculo ia por água abaixo. Comigo é exatamente isso. Você me fala, Átila, dá uma aula pra 200 mil pessoas no estádio. Perfeito. Dança na frente de duas pessoas da sua família. Nunca. O cara se vestiu de louro do banheiro, não vai dançar na frente da família. Mas uma coisa que é interessante notar também é que tem uma nuance com relação à timidez, que é o seguinte: timidez, em termos fisiológicos, assim, que acontece dentro do seu cérebro, é um medo exacerbado. Uhum. A mesma resposta que às vezes você tem quando você está com medo de alguma coisa, ou quando você está ansioso com alguma coisa, é a resposta que seu cérebro te dá quando você está com vergonha de alguma coisa. Então, você entra no modo luta ou fuga, mas fica só com a fuga, né? Exatamente. É engraçado, por exemplo, quando você está com muita raiva, sei lá, você fica vermelho. A gente até fala assim, nossa, eu tô vermelho de raiva. Já percebeu que algumas pessoas, por exemplo, quando ficam com vergonha, a primeira coisa que acontece é a pele, elas ficam vermelhas. Porque o cérebro, pra ela, tá assim, a reação é basicamente a mesma. E aí dá mais vergonha ainda porque você tá vermelho. Quando alguém nota, aí ficou vermelho, aí você... né, multiplica. Assim, a timidez não é nada mais, nada menos do que o medo da percepção que você tem de ser julgado por outra pessoa, é isso? Basicamente é isso. É, não só julgado, mas você tem medo de deixar transparecer algumas das inseguranças que você tem. Uhum. Então, se você é uma pessoa que, sei lá, você não sabe muito sobre física quântica, e você vai dar uma palestra sobre física quântica e tem, sei lá, o Caio Gomes na plateia, você sabe que ele entende de física quântica, então qualquer coisa que você falar, você sabe que ele pode perceber. Então, você fica com medo de falar alguma coisa, e o que você falar. Sim, vai ser percebido com um julgamento mais acurado. Eu tenho um sintoma, cara, que é muito escroto, que sempre, assim, quando eu vou fazer uma coisa nova, que me dá essa insegurança, que eu travo, cara, várias vezes me dá dor de barriga. Pelo amor de Deus. Sim, já aconteceu comigo também. Segurança da dor de barriga. É, então eu lembro, por exemplo, quando eu fui gravar um primeiro vídeo lá pelo Aqueles Caras, eu fui dirigir um vídeo pra Petrobras, e foi a primeira vez, cara, que eu tava dirigindo uma equipe. Tinha cinegrafista, tinha o técnico do áudio, tinha o cara da iluminação, tinha assistente. Caraca, eu tava tremendo, cara, eu tava tremendo. Tipo, assim que a gente chegou lá, na primeira hora, eu já tinha ido no banheiro umas 3-4 vezes. Volta e meia, eu ouvi alguém gritando, cadê o diretor? Cadê o diretor? E eu baixinho lá no banheiro, assim, tá cagando aqui, tô... mas é foda, cara. Tipo, porra, eu já dei aula na pós-graduação da Veiga também. Eu lembro no primeiro dia de aula, cara. A aula começava, sei lá, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu tava lá no banheiro, cara. Não conseguia sair do banheiro. O primeiro Nerdcast que eu gravei sentado na privada. Esse silêncio depois que eu falei do tanto de pessoa que tá ouvindo esse episódio foi isso, então? O engraçado você falar isso, porque eu acho que eu só aceitei o convite do Dave na primeira vez porque eu não tinha noção, sei lá, da grandeza que era, do alcance. Tipo, eu não conhecia direito, assim, já tem tempo, assim. Eu sabia que o Dave tinha lá o... Eu acho que eu nem conhecia o Alexandre, né? Eu conheci o Alexandre depois, mais tarde. Mas aí o Dave me convidou pra participar. Aí eu sabia que ele tinha lá o site Jovem Nerd, mas eu não sabia direito o que era. Na verdade, eu nem sabia o que era podcast. Aí eu fui ver lá o que é. Tipo, programa de rádio na internet. Eu falei, puta, programa de rádio? Quem ouve isso hoje em dia? Ainda mais do Dave. Ninguém vai ouvir isso. Nossa, amizade verdadeira. Tá vendo? Aí eu falei, beleza, vamos lá participar. Mas mesmo assim, cara, eu fiquei nervoso pra cacete. Mas você quer ver uma outra coisa interessante? Rapidinho, te interrompendo. Tá. É interessante notar que é diferente o tipo de vergonha que as pessoas sentem, por exemplo, ao falar em público visualmente, assim, você tá num palco e tá vendo, assim, as 100 mil pessoas na sua frente, ou falar aqui, por exemplo, igual a gente tá falando via áudio e tá alcançando, vamos dizer assim, sei lá, milhões de pessoas. Essa vergonha... Mas eu tô nervoso pra cacete aqui. Mas é, olha que interessante. Ah, a vergonha... É verdade. Porque quando a gente tá na frente da pessoa, a gente usa pistas visuais de que a pessoa tá ou não percebendo a nossa ignorância. E sendo que aqui, assim, pode ser que quem esteja escutando agora esteja revirando os olhos com isso que eu tô falando. Mas como eu não tô vendo a reação que essa pessoa tá tendo, aquilo me incomoda menos, vamos dizer assim. É o julgamento imediato que incomoda a pessoa. Eu vou falar um negócio que é engraçado, é o seguinte. Eu não tenho hoje, tudo bem, que eu já gravei vários Nerdcasts, então, tipo assim, hoje eu não tenho tanta vergonha de gravar um Nerdcast, mas eu tenho vergonha de ouvir, me ouvir depois. Eu falo, caraca, eu falei isso, caraca, que nem filmagem também, eu não gosto de me ver na filmagem depois. Uhum. Então, sei lá, esquisito. Mas sabia que essa é uma técnica que algumas pessoas utilizam pra combater um pouquinho da timidez? Uma das técnicas é essa, você se grava fazendo alguma atividade que você tem vergonha de fazer, e depois você assiste como se fosse uma outra pessoa, e começa a perceber coisas do tipo, olha, eu me gravo, sei lá, falando em público. Aí depois eu assisto e falo, olha, eu nem percebi que, sei lá, minha mão tava tremendo. Sendo que na hora que eu estava falando, eu tinha certeza que todo mundo tava vendo que a minha mão tava tremendo. Mas quando eu assisto, eu percebo que aquilo não é tão saliente. E isso é uma forma de mostrar que, olha, nem sempre aquilo que você acha que todo mundo tá percebendo em você, na verdade não estão. É, eu tenho, pra aula, eu tinha uma que me ajudava pra caramba, quando eu tava preocupado. Era a primeira vez que eu ia dar uma aula de algum tema e eu não sabia se ela tava refinada ou tava legal. Aula de cursinho, quando você tá na 15ª, você já sabe exatamente onde entra a piada, onde fazer um comentário, alguma coisa, mas a primeira vez é meio estranha. Eu focava sempre no aluno que tava balançando a cabeça. Tá concordando com a aula, é essa pessoa que eu vou ficar olhando pra ela aqui. Ela tá gostando, tá todo mundo gostando. E isso te dava confiança? É, assim, me dava muito mais confiança e empolgação do que você olhar pra pessoa que tá dormindo, ou tá mexendo no celular, ou tá fazendo qualquer outra coisa, como eu faço quando eu tô assistindo a aula. Como eu tô fazendo literalmente agora. E o engraçado disso que o Atila falou é que hoje eu me pego conscientemente tentando fazer o contrário, porque senão eu acabo dando aula só pra aquela pessoa que tá balançando a cabeça. Uhum. E aí que você não pega o resto da sala mesmo, né? Então eu tenho que me forçar, quando eu me percebo olhando sempre pra mesma pessoa, porque isso é o básico de reforçamento comportamental, né? Se a pessoa tá te reforçando, você continua, né, falando pra ela. E aí você tem que conscientemente mudar o foco e falar pro cara que tá lá mexendo no celular lá no fundo da sala, porque senão... Vira cantada. Senão vira cantada, né? Passa a palestra inteira falando com uma pessoa só. Exato, exato. Mas uma das técnicas que nem o André tava falando, e que vocês começaram falando também, né? É treino, né? A gente fala isso pros... Eu falo isso pros meus alunos o tempo inteiro, pros meus orientandos. Gente, apresentar em público é treino. Se vocês não forem lá e não apresentarem, e eu não conseguir ver onde é que tá errado, onde é que tá certo, dar o feedback, não vai pra frente. Várias técnicas de treinar isso, então quando você tem uma pessoa que é extremamente preocupada com o julgamento alheio, uma das coisas que a gente treina ela a fazer é isso, a localizar quem na plateia é, tá dando esse feedback positivo e focar nela. Pra começo, é isso que você tem que fazer, porque você tem que fazer a pessoa falar, né? Nem que seja olhando pra uma pessoa só, depois você vai ajustando as coisas, mas a primeira é essa, foca. E tem aquela outra técnica, na verdade, eu não sei se alguém já testou isso empiricamente, mas pra mim é um puta mito, né? Que, ah, é só imaginar que a plateia tá toda pelada, é, e daí você... Sim. Gente, se eu imaginar que a plateia tá toda pelada, eu não falo mais nada, porra. Exatamente. Eu nunca entendi essa parada de imaginar a plateia pelada. Eu não sei onde isso pode ser maneiro. Eu também não consigo entender também. Sabe, olha, a base empírica, vamos dizer, empírica não, vamos dizer, a base, o conceito por trás de imaginar a plateia pelada é o seguinte. Imaginava-se antigamente de que as pessoas tinham medo de falar em público porque elas tinham vergonha de estar ali na frente. Mas se elas estavam vestidas e todas as pessoas estavam peladas, quem, vamos dizer assim, estava fora do normal ali não era a pessoa, e sim a plateia. Se tá todo mundo pelado e você tá vestido, você que tá errado. Você continua na merda ali. Então, é importante dizer o seguinte. Primeiro, ninguém tá pelado. Você está imaginando as pessoas peladas. Então, pra começar, você é só um pervertido. Você é só um pervertido que tem vergonha de falar. É isso. A ideia toda por trás era de transferir a vergonha, mas é óbvio que assim, não tem base empírica nisso. Agora, uma coisa que a Aninha tava falando e que é importante, o treinamento, é o seguinte. O treinamento, não é, ele não é importante só porque você faz aquilo várias vezes e aí você fica acostumado. Ele é importante porque quanto mais você faz aquilo, mais você percebe aspectos que inicialmente você tinha medo e era consciente daqueles aspectos, e você percebe que eles não são tão importantes. Então, por exemplo, as pessoas começam a falar assim, ah, mas eu tenho medo porque minha voz sempre fica num tom estranho. Quando você começa a praticar, você percebe que o tom da sua voz nem é tão importante assim. É sim, cara, tem umas pessoas que têm uma voz irritante demais. Tem uns stories que eu sigo que Deus me livre, cara. O que você segue? Stories de trabalho, de voz trabalho, irritante? Trabalho. Tá ciente do que tá acontecendo e, nossa, eu tenho ódio. Ódio da voz. Meu Deus do céu. Pô, mas quando eu vou apresentar em público, vocês falaram dessa tática aí, mas eu fico tão envergonhado que parece que eu penso que só eu tô pelado. Eu sou meio tímido. Eu nunca beijei uma garota. Eu quero dar um exemplo de uma parada que as pessoas viram acontecer. Eu era tímido quando eu era criança, minha mãe tentava forçar a barra. Ela, se você quer um sorvete, você tem que ir lá, toma o dinheiro e vai lá comprar. E eu, não quero mais sorvete. Eu odiava isso. Sabe, isso rolava isso, né? Eu literalmente falava que não queria mais sorvete com medo dos caras. Já aconteceu de eu ir fazer xixi no mictório, no shopping, e os caras começaram a me zoar e eu não consegui fazer xixi. Mas por que eles estavam zoando, Jovem Nerd? Porque eu tinha cabelinho comprido, sabe aquele negocinho? Ah, você deram... ainda não tinha começado a urinar? Ainda não, então eu cheguei lá. A zoação foi antes. Aí o cara, olha aí! Pode ser sempre pior, né? Não, eu tô falando. Não tava zoando, não era isso. Eu tava zoando o cabelo. Você falou que foi no mictório, os caras começaram te zoar? Caraca. Mas não, eu não tô... Você acabou de falar isso. Foi isso. Foi antes do xixi. Ah, bom. Não tem um problema nenhum com isso. Eu só sei que você acabou de falar. Eu tô querendo entender. Não. Então, caralho, só falta essa. Você falou com todas as letras. Eu entendi. Eu fui no mictório e os caras começaram a me zoar por causa do meu cabelinho. Não faz sentido. Eles podiam ter zoado na praça de alimentação. Aí eu fui perdendo timidez com coisas que eu me sentia seguro com o passar da vida e tal. E, sabe, hoje eu subo num palco e não tenho vergonha nem nada. Super tranquilo porque me sinto confiante e tal. Mas existiu, depois dessa vida toda de podcast e falar em público e tal, existiu uma situação que foi a situação que me deixou mais nervoso na vida, que foi, Azaghal, sabe qual é? Que quando a gente foi conhecer o Sylvester Stallone. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente foi convidado pra estar no evento em que ele ia estar. Uh-huh. E é pelo Giuseppe lá, quem conhece a história, né? O dono da fábrica de canetas, Montegrappa, e o Stallone tem a caneta dele. E ele ia lançar o relógio também, da mesma linha. Então, ou seja, tinha uma conexão entre o cara que era nosso amigo e o Stallone. Então, a gente não tava lá na condição de fã. Só, O cara falou assim, ó, eu vou tentar, eu não prometo, mas eu vou tentar. Você estava na condição de fã com acesso privilegiado, né? Com acesso privilegiado, exatamente. Que ele fala assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir, mas vai chegar uma hora que eu vou tentar apresentar vocês ao Stallone e vocês batem um papo com ele, tiram foto com ele. A gente, beleza, a gente tava nervosaço, caraca, muito nervoso. Porque, principalmente pela incógnita de se ia acontecer ou não, entendeu? Eu tive uma herpes, mano. Tão nervoso que eu tava. Esse foi um nível de nervoso. Sério? O que é um vacilo? Você vai conhecer o Stallone e tem uma herpes na cara? Ah, é foda, né? O corpo humano, ele é uma merda. É, exato. Tem que acabar o corpo humano. O que acontece? Eu tava numa época em que eu tava aprimorando mais o meu inglês. Meu inglês tava bem mais cru do que hoje, né? Nos últimos anos eu dei uma aprimorada, treinei bastante, falei bastante, dei uma aprimorada. Na época ele tava bem mais cru. E tudo isso junto com esse nervosismo de não saber ou não se ia rolar ou não e tal. E aí o que a gente fala pro cara, né? Se você procurar o vídeo Zeramos a Vida lá no canal do Jovem Nerd, você vai ver que a gente encontrou ele e que eu falei 2 minutos com ele, agradecendo, um monte de coisa e tal. Esse discurso que eu fiz, eu treinei a exaustão. Eu não estava com teleprompter, mas eu treinei tanto ele, falando sozinho, no banho. De novo o negócio do banheiro. eu repeti pra mim mesmo tantas vezes aquelas palavras em inglês, que eu tava falando, pô, numa língua que não é a minha língua primária, que quando eu falei com ele, eu tava lendo um teleprompter mental. Apesar de serem verdadeiras as palavras, parece que não é um discurso verdadeiro, foi. Mas é que eu repeti a exaustão pra mim mesmo, que na hora de falar dele, na hora de que eu cheguei e comecei a falar, acabou o nervosismo. O nervosismo e a timidez era só antecipação do momento. Quando chegou o momento, acabou. Não é bizarro isso? É por quê? É porque eu me preparei, é porque eu sabia o que eu tava falando. A primeira parte não é bizarra, porque assim, essa sensação toda que você tinha anterior, é o que a gente chama de ansiedade, e ansiedade nada mais é do que uma resposta que a gente tem a um incerto. Certo. Você não sabe se ele vai, o que que vai acontecer, então... Não sei como ele vai reagir, se ele vai ser escroto, se não sei o quê. Essa sensação de ansiedade, ela é controlada exatamente pela mesma região ali do seu cérebro que as pessoas falam que controla a questão da timidez. Então, essa reação é normal. Agora, a partir do momento que você encontrou algumas dessas incertezas, elas deixaram de existir. Então, pode ser que, assim, você não ficou tão nervoso pra conversar com ele, porque algumas dessas incertezas acabaram ali naquele momento. Agora, isso é raro, porque geralmente o efeito que a gente tem, que é o que a gente chama de performance anxiety, é o contrário. É assim, as pessoas que encontram pessoas muito famosas, elas literalmente travam. Elas travam que elas não conseguem falar nem oi com a pessoa. É, já aconteceu comigo antes com o Samuel Jackson, que é a história que eu conto, que eu fiquei só falando I love you. É, exatamente. Mas eu tava totalmente preparado. E é engraçado, a pessoa não percebe que tá, tipo, só repetitiva, entendeu? Ou que tá completamente incoerente. Então, mas você acha que a preparação aqui fez a diferença? Porque quando eu encontrei o Samuel Jackson, eu não tava preparado pra falar nada. Eu tava assim, sei lá, vou falar alguma coisa pra ele. Quando eu te encontrei o Stallone, eu tinha me preparado pra saber exatamente o que eu ia falar pra ele. O preparo te deixa entrar no modo automático e pelo menos aquilo soltar, né? Ou você imagina o Stallone pelado? De jeito nenhum. Eu acho que a preparação, ela ajuda, assim. Ela ajuda bastante. Tanto é que uma das técnicas que a gente usa com criança, adolescente, geralmente autista, é script social. Uhum. Chama exatamente script social. É isso, a gente treina as falas durante brincadeiras, assim, pega-pega, sabe? Agora eu vou falar, tá com você, agora eu vou falar. E aí, fazendo esse ensaio, fica quase no modo automático, no sentido de que na hora que a ocasião se apresenta, você liga o automático e vai. Uhum. E tem uma outra questão que é importante também, que é o seguinte, como você treinou bastante, exaustivamente, inconscientemente você tem uma segurança daquela situação na sua cabeça. E a segurança, como a gente já tinha falado antes, ela traz esse componente de, olha, se eu me preparei, eu tô seguro, eu sei o que eu tô fazendo, então eu não preciso ficar nervoso. É óbvio que a gente não faz isso conscientemente, mas a segurança e o treinamento te traz em certas situações faz com que você tenha uma performance um pouco melhor. Eu, quando tô preparado assim, quando vou dar uma palestra, eu fico bem tranquilo, porque a gente até falou isso na última vez do TDA, eu tenho, por exemplo, no meu caso, eu tenho um pensamento muito rápido, só que ele é muito mais visual, assim, eu não consigo traduzir isso em palavras. Então, tipo, pra pensar no que eu vou falar, é ao contrário, eu sou muito lento. Então, tipo, por exemplo, eu sou péssimo pra improvisar. Então, quando a gente, lá no, na empresa, no, naqueles caras, a gente participava do Anima Mundi, volta e meia, cara, a gente dava entrevista, ia em programa, a gente já foi em programa de auditório, já fizemos. E pra mim era péssimo, porque eu nunca sabia o que, que a pessoa ia perguntar. Então, as pessoas perguntavam, cara, eu gaguejava o tempo todo, e eu tenho um vício, que é de ficar muito pensando, tipo, processando. Já falei sobre isso, já falei sobre isso. O quê? As pessoas têm que fumar. Tem que fumar mais. Porque aí você dá uma tragada. O fumante, ele tem essa vantagem. A vantagem, né? O fumo, ele só tem vantagem. Não, mas o problema é que hoje em dia não deixam mais a gente fumar em palestra. É um erro, cara, é um erro, porque o fumo... Eu acho também, concordo com isso. Primeiro, o fumo mata as pessoas, o que é um ótimo caminho. Ele vai, né, reduzir a quantidade de pessoas. Né? E aí ele te dá tempo pra pensar, cara. É, porque você pensa com estilo, né? Você dá aquela tragada, a pessoa... Ao invés de pegar um cachimbo e dar uma bela tragada. Porra, tu automaticamente é mais inteligente que todos os demais. Na verdade, minha mãe me deu uma... Eu falei... Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a ver na televisão as nossas entrevistas, só que só o Bernardo falava. Sempre me cortavam, né? Porque eu não falava nada com nada. Aí eu conversei com minha mãe lá. Minha mãe sempre tem uma solução extremamente... que resolve mesmo. Aí ela, toma esse comprimidinho aqui, Lexotan. Caraca! Que ótima automedicação! Aí você toma, você vai ficar calminho, você vai falar tranquilo. Vai... Sua mãe é psiquiatra? Porra nenhuma. As pausas só são mais longas, né? O cara dorme no meio da entrevista, de tão calmo que ele tá. Mas tu tomou o Lexotan? Tomei, óbvio. E aí? Ah, eu falei melhor, mas eu não lembro direito também se fez muita diferença. Claro, né? Eu tenho uma amiga que tomou meio Lexotan no dia da defesa de doutorado dela. E aí a opinião, nossa, foi exatamente a mesma. E aí, mas como é que você conseguiu? Não sei, eu não me lembro. Caraca, cara, que loucura. Eu tinha que ter dado Lexotan pra banca. Caraca, drogar, a gente tá ótimo. Cigarro, Lexotan, drogar a banca. Pra mim, quando eu era adolescente, cara, a pior situação era pra conversar com garota. Pra chegar numa garota. Quando eu entrei no Colégio São Paulo, eu tava vindo do Colégio São Bento, que era só de homem. No meu prédio também, todos os meus amigos só tinham homem. E no Colégio São Paulo... Era misto. Era misturado. E acho que, se não me engano, uns anos antes, era só de mulher. Que era um colégio de freira, né? E é realmente... Era um colégio de freira. Antes da nossa... Bem antes, ele era um colégio feminino. É. Aí, cara, quando eu entrei no colégio, aí eu vi um monte de garota passando pra lá e pra cá, não sei o quê. Aí, às vezes, vinha uma, falava... Cara, podia ser qualquer coisa. Tipo, bom dia. Aí eu ficava lá igual o Beavis e Butthead. Oh, oh, oh, oh. Ela falou comigo. Oh. Caraca, aí eu gelava. Tipo, impressionante. E, sei lá, eu saía de noite, quando, às vezes, eu tava afim de uma garota, não sei o quê. Caraca, pra eu ir conversar, pra eu travava totalmente, cara. Impressionante. Não, mas aí é que eu conheci... até o dia que eu conheci a Kátia, né? A Cachaça. Aí eu... aí eu comecei a sair, eu falei, não, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar uma bebida, tomar uma caipirinha, justamente pra vencer a timidez, entendeu? Então, essa era uma estratégia que eu usava, não estou recomendando pra ninguém, porque depois... Não, a gente só tá recomendando cigarro e Lexotan. Cachaça jamais. Mas você sabe que tem um monte de correlação, justamente com ansiedade social, com o uso excessivo, com abuso, né? De drogas, de álcool e tal. Justamente por isso. Porque como ele te dá essa desinibição... É, ele te solta, né? E aí você fala, e aí você tem bons resultados, no sentido de que você não percebe que as pessoas estão te julgando como você perceberia se você não tivesse... É, isso que eu ia falar. Tomando. E aí, isso é reforçador, isso é bacana. E aí você tende a repetir. Caraca! E a repetir, as pessoas ficam alcoólatras por causa disso. E é isso que ele fala, não é que a droga te solta, ela só te faz não perceber coisas que você percebeu. Que caraca, realmente, olha, nunca tinha percebido por esse lado. Você não fica mais solto, você passa mais vergonha, só que você não percebe, ela inibe a sua percepção de que você tá passando vergonha. Caraca. Eu, quando adolescente, né, tentei essas táticas de encher a cara pra ficar mais solto, entre aspas, né? E nunca funcionava. Eu sempre bebia e eu ficava mais retraído ainda. ainda. É mesmo? É, e mais agressivo. E só teve uma vez que eu fiquei mais solto, mas eu bebi a ponto de não lembrar nada. Foi amnésia alcoólica. Então como é que você sabe que você ficou mais solto? Porque as pessoas contaram. É, pois é. Não ajuda. Não te ajuda de qualquer forma. Eu acho que tinha um negócio seguinte. Pra cada vez que eu bebia, beleza, e ficava soltinho e dava certo, tinha umas 10 que dava merda. E exatamente, dava o efeito contrário. Porque, por exemplo, no dia seguinte, tinha aquela ressaca moral e às vezes eu ia encontrar amigos que estavam juntos antes e eu ficava cheio de vergonha. Aí eu ficava tímido mesmo, entendeu? Eu falava, ai caraca, eu fiz merda na noite anterior, no final de semana passado, aí eu ficava quietinho no meu canto, todo tímido, entendeu? Você então realmente... juros a timidez que você suspendeu no dia, né? Exatamente. Só, a gente falou que pra vencer timidez, preparo e treinamento é ok. Bebida e drogas, não. O fumo ajuda. É, drogas não até um certo nível, né? Olha! Opa! É, não, porque quando, remédio. Exato, porque quando é uma fobia social mesmo, é uma ansiedade social que é... Sim, verdade. Ela é paralisante, a pessoa não consegue lidar com o contato social, com ter relações positivas e adequadas, aí realmente é recomendado que, né, um médico, um psiquiatra e tal, receite algum tipo de ansiolítico pra pessoa conseguir funcionar. Aí a gente não tá falando mais, é aquela linha, né? A gente sempre fala disso aqui. Aquela linha de o que é uma timidez normal, que você consegue lidar, e quando isso passa a ser um transtorno na sua vida. Quando você não consegue, você começa a perder proposta de emprego, porque você não consegue fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Uhum. E existem casos até de respostas fisiológicas que são tão extremas, uhum, que o uso de remédio ele é extremamente necessário. Por exemplo, pessoas que ficam literalmente sem ar. Elas têm disfunção respiratória em alguma situação em que o nível de ansiedade e vergonha é muito alto. Então, sei lá, essa pessoa... Quando a gente fala assim, a pessoa morre de vergonha. Assim, vergonha pode literalmente matar em casos bem extremos. Caraca, não, calma aí. Como assim? A pessoa realmente ela pode ter sintomas físicos onde ela pode perecer como ser humano, é isso? Vamos colocar uma perspectiva bem fisiológica. O que acontece no seu cérebro quando você está com vergonha de alguma coisa é que você tem essa resposta de parte do seu sistema límbico que você tá com muito medo e você tem uma percepção muito grande do que as pessoas estão percebendo de você. Se esse tipo de reação no seu cérebro é muito forte, você vai ter alguma disfunção em partes normais do seu cérebro. Então, por exemplo, a região que controla seu movimento respiratório pode ser comprometida pelo seu alto nível de ansiedade e vergonha naquele momento. Então, você pode literalmente sentir falta de ar, não conseguir respirar, a ponto de, por exemplo, desmaiar se você não sair daquela situação. Caraca, maluco. Quando você chega no limiar do agora aquilo já tá interferindo no seu bem-estar, aí o uso de medicamento é recomendável. É, mas não que nem a mãe do irado fala, toma aí um Lexotan. Toma uma sibutramina. Esse sistema que o André tava falando, um monte de estudos sobre fobia social e timidez, eles linkam com esse sistema neurofisiológico que chama sistema de inibição comportamental. Isso. Né? É o mesmo tipo de resposta inibitória da fuga ou luta, mas é o freezing. É quando o perigo ele é literalmente paralisante. E ele pode não só paralisar... Todo mundo já passou por essa situação, né? Nossa, travei. Sim. É isso aí, é inibição comportamental. Qualquer resposta que você já aprendeu, ela não vem. Como se você esquecesse, deu branco. Uhum. E isso pode inibir respostas fisiológicas basais do tipo respiração e batimento cardíaco. Pode ser tão forte, que você para de respirar e seu coração para de bater. O seu travamento ele pode ser cognitivo, a ponto de você não lembrar de coisas que você tem que falar, ou a ponto, às vezes você lembra, muita gente já deve ter passado por isso, às vezes você lembra o que você quer falar, simplesmente não sai. Você sabe o que você quer falar, a palavra tá ali na sua cabeça, não sai. Então isso já tá no limiar entre o travamento, ele foi um pouco cognitivo, mas ele tá sendo agora fisiológico, do tipo, você não tá tendo mais sinais do seu cérebro mandando sinais lá pra sua boca se mexer pra aquele som sair. Você não tem mais esse tipo de resposta. Então, mas esse negócio de coração chegar a parar e tal, não sei o que, a gente tá falando de casos extremos em que normalmente é uma junção de várias disfunções que a pessoa já tem. Provavelmente tem uma disfunção cardíaca também, e aí uma coisa afeta a outra e cria uma reação em cadeia e explode a estrela da morte. Já vem, né? Tentando acalmar os hipocondríacos. Não, mas é claro. O cara vai dizer, você pode morrer de vergonha, parar o coração. Não é assim. Um milhão que acontece. Átila? Átila? Átila. Não, o que acontece é que seu corpo tem mecanismos pra se proteger disso, e realmente são casos absolutamente extremos. Mas as pessoas desmaiam, por exemplo, de nervoso. O desmaio é isso, é tipo o organismo dando um shutdown justamente pra não chegar nesse ponto. Ou a pessoa que se mija, por exemplo, de medo ou de vergonha. Jovem Nerd, isso ou Jovem Nerd? Não, já me peidei, não me mijei. Você só se mija. Que me mija, cara? Para com isso. Tá o tempo inteiro se mijando aí, outro dia tu se mijou, né? Ainda vai contar essa história no futuro. E me mijei, cara, não me mijei nenhum, de forma alguma. Já que estão falando de peidar e mijar, o Bernardo, cara, meu sócio, ele fala que ele morre de medo de cagar na rua. Ele fala assim, não, cara, eu não posso cagar na rua. Aí ele fala que ele tem o cu tímido. Cu tímido. Ah, olha só, eu lembrei, eu me mijei depois que eu operei da bariátrica. Ah! Mas eu desmaiei, aí perdi o controle de tudo. Do que a gente tá falando aqui? Mas calma, tava com medo de alguma coisa? Não, porque o cara me mandou andar uma hora e meia depois de botar morfina em mim. A minha pressão tava baixíssima, eu desmaiei. Ainda bem que eu sentei antes de desmaiar, que eu vi que eu ia desmaiar. E aí, quando eu acordei, eu olhei, olha, a gente tá molhado aqui. Ela falou, não, não é água não, senhor. É o Aí eu... processado. Ah, tá bom. Ah, mas eu não senti vergonha não, sabe? Porque, cara, eu falei, gente, fazer o quê? Eu não tenho controle, eu tava desmaiado. É isso aí, você tá no hospital, isso acontece todo dia. Eu juro que eu não senti vergonha depois. Eu não senti vergonha de falar aqui não, porque acontece. Mas note que a vergonha, ela só não existe porque você consegue justificar esse... Porque eu consigo justificar, é verdade. Se eu tivesse falado assim, ah, eu simplesmente me mijei... E agora a gente vai passar em breve pro novo estágio de histórias de Jovem Nerd, porque hoje ele... Agora ele tirou a vesícula, né? Não me mijei dessa vez. Não, mas você vai começar a se cagar, é isso que vai acontecer. Não, tem as pessoas que falam assim, ah, agora você vai se cagar toda hora. Tirar a vesícula é o gatilho pro xenical natural. É isso que acontece. Não todos os casos, acontece em alguns casos. Aguarde e confie. Eu já tive umas coisas aí, mas... Mas vai se cagar muito. Ô, doutor Marlon falou que melhora. Cara, eu não tenho vesícula. Aí, ó. Pra mim é absolutamente normal. Normal. Se cagar? Não, tipo, minha vida continua normal. Tipo, antes de tirar a vesícula e depois, não teve nenhuma mudança, assim. Aí, então por que você tirou? Não, porra. Minha vida era completamente normal. Tirei a vesícula, não mudou nada. Não. Eu tirei porque eu tive uma crise. Eu tive uma pedra na vesícula, né? Aí eu tive uma crise, caraca, doeu pra cacete. E aí eu tive que tirar. Mas o que eu tô falando é que, tipo, eu não... Você não se cagou mais do que o normal. É, já se cagava e continua se cagando. É, eu já me cagava pra caramba, eu já continuo cagando pra caramba. Tá vendo? A pessoa tem vergonha de falar sobre cagar também. Tá rolando e rolando. Eu sou meio tímido. Eu nunca beijei uma garota. Eu acho que eu sofro um novo tipo de timidez aí, que ninguém falou ainda. Timidez online. Várias vezes eu vou postar alguma coisa assim e eu falo, puta, será que eu posto isso? Será que... O que as pessoas vão pensar? Será que não sei o quê? Será que eu vou ser muito criticado? Aí não é timidez. Aí é bom senso. Tudo bem, tá. Mas não é só isso. Volta e meia. Eu até já falei com você também. Tipo, eu volto também eu penso assim, ah, vou fazer um negócio na internet, vou abrir o canal do Irado, vou fazer não sei, e aí, cara, eu fico pensando, ah, porra, tipo, só porque o meu humor, sei lá, é muito escrachado assim, aí eu falo, cara, não sei, acho que, sei lá, eu vou fazer isso, ah, vou desrespeitar umas pessoas, ou as pessoas vão reclamar, ou então vão falar que cara velho já fazendo criancice, não sei o quê, aí eu travo, e aí eu não faço nada, entendeu? Por exemplo, eu gosto muito do canal do Gaveta, aí eu fico pensando assim, eu falo, cara, aquele comercial que ele fez lá do perfume, com suado, né, que é um clássico. Eu falei, cara, tipo, nunca que eu ia fazer um negócio desse, entendeu? Então, mas porra, eu achei irado, tipo assim, o cara merece meu respeito. Na verdade, ele tinha que estar aqui hoje, né, dando dicas. Gaveta não tem vergonha nenhuma. Gaveta é o anti-vergonha. Nenhuma timidez. Então ele tinha que estar aqui dando dica, eu acho. Mas o Gaveta tem vergonha de gravar Nerdcast. Ele sofre pra gravar. É, justamente por uma coisa que o Julian falou, por ele ser muito visual. O pensamento, as respostas, tudo que ele pensa de forma visual. Então, ele, não é que ele tenha vergonha, mas ele diz, eu não concordo, mas ele diz que não funciona tão bem no Nerdcast, em áudio. Podcast geral, sabe? Porque a forma dele criar e se expressar é visual, entendeu? Tem uma outra dica pra galera que apresenta que é assim, se você chegou e começou a ficar nervoso ali no lugar, você já tá preparado, tá tudo certo, vai ter um pouco do nervosismo na hora. Uma coisa que pelo menos tem me ajudado bastante é você tentar, assim, a ansiedade vai estar lá de qualquer forma, né? Você tá na frente de todo mundo, você vai estar ansioso, o coração vai estar acelerado, vai ter tudo mais, mas você tentar tratar essa ansiedade como se ela fosse empolgação, me ajuda bastante a mesma resposta, só que ela é muito mais positiva na hora de falar ou apresentar ou fazer alguma coisa, assim. Mas como é que é isso? Em vez de você subir nervoso, você sobe no uhu, tá? É, você tenta subir no uhu, isso. No uhu? É, chega lá Big Brother. Não, isso eu não consigo. Assim, ao invés de você falar, putz, o que, que eu vou falar aqui? Você fala, putz, o que eu quero falar é tão legal que eu tô empolgado já, sabe? É o lambda. É, o teu lambda aí. É engraçado porque eu, quando a gente se apresenta muito em público hoje em dia, né? Faz palestra, painel, workshop, quiserem contratar, inclusive. Eu nunca fico nervoso, nunca. Acho que eu fiquei nervoso primeiro só, que a gente fez numa comics, né? Uma fest comics, um tempão atrás, mil anos atrás. Mas, cara, eu não sei também, que assim, o nosso caso é muito específico, que normalmente, em 90% dos casos, a gente fala pro nosso público. Uhum. Pessoas que já conhecem, já ouvem, já entendem a nossa linguagem, já sabem o que a gente vai falar, já tem uma expectativa do que vai ser dito. Então, é muito uma zona de conforto, de você chegar lá e simplesmente falar o que você já fala e tá tudo certo, sabe? As pessoas vão... Não é muito diferente de fazer o que a gente tá fazendo aqui, só que num palco. E eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Mas, às vezes, a gente tem que se apresentar pra públicos que não conhecem o Jovem Nerd. E aí a vergonha começa quando o Jovem Nerd pergunta quem conhece o Jovem Nerd e ninguém responde. E aí o cara que contratou a gente é fã e pede pra gente fazer um Lambda. Teve uma vez que foi assim. Não, uma vez só que foi cara, assim. Não, faz mais. O Lambda. O cara era fã. Aí era um evento business, né? De mercado. Aí ele, não, faz o Lambda. Aí vai ser irado. Gente, cara, tem certeza? Não, vamos lá, quero. Puta, tá bom. Aí o Jovem Nerd foi lá e fez, cara. E nossa, foi uma vergonha. Os grilos. Grilos. Foi muita vergonha, cara. Foi awkward pra caralho. Foi, eu queria sumir. Mas assim, depois a gente começou a falar, e como normalmente, a gente nunca se prepara pra porra nenhuma, essa é a verdade. É, a gente grava Nerd Office, Nerd Play, a gente não faz pauta pra nada, é sempre... A gente sempre quando precisa de pessoas preparadas, a gente chama vocês, por exemplo. Então... pô, obrigado. Mas é que a gente faz mais no orgânico, né, de... Se bem que é muito interessante, os primeiros Nerdcasts que eu gravei, a gente sempre tinha uma pauta, todo mundo gostava. Agora é assim, vamos gravar isso? Vamos! Ei! Todo mundo vai e não tem pauta. Mas é porque vocês dominam o assunto. A gente não tá falando de nada que vocês precisem estudar, porque vocês não conhecem. O Atila, ele, na nerdologia, às vezes ele passa por isso, né? Tem assuntos que ele tem que se aprofundar mais, entender um pouco mais. Mas aqui, normalmente, quando a gente puxa um tema e chama vocês, a gente já puxa um tema que vocês estão lidando com ele constantemente, né? É. Então é... Por isso que hoje em dia a gente não tem tanta preocupação de fazer uma pauta e tal, porque é algo que todo mundo, vocês, dominam. A gente tá aqui orelhaço, né? Dando pitaco, falando pras pessoas fumarem e tomarem cachaça. O contexto, na verdade, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente tá falando de timidez. Porque o contexto, quando eu falo, é o contexto assim, do local onde a situação ocorre, e o contexto também de, vamos dizer, até de hierarquia. Se você é uma pessoa pouco conhecida falando para um público que é um público mais elite, a sua vergonha vai ser muito maior do que se for o contrário. Se você for a estrela, né? E o público nem tanto. E, então, isso que você falou, na verdade, é muito natural. De como agora vocês já são mais conhecidos e as pessoas já têm certas expectativas. Eu acho que, principalmente pro Azaghal, assim, pelo menos a percepção que eu tenho, que as pessoas têm do Azaghal é o seguinte. Azaghal fala o que vem na cabeça. As pessoas têm essa expectativa de você. Então, dependendo do que você for falar numa palestra, por exemplo, as pessoas já vão esperar aquilo de você. Então, não precisa você ter tanta vergonha assim. Agora, se fosse o contrário, do tipo, pouco você conhecido... Você já fala bem familiar, né? Exatamente. O ambiente é muito familiar. Então, o contexto conta muito. Então, assim, uma palestra, vocês falando pra um público que já conhecem vocês, é muito diferente de, talvez, vocês falando pra um público, como você falou, que não faz ideia de quem vocês são. Se vocês quiserem, dá pra gente ir pra parte positiva de timidez também. Boa. Falar das vantagens, né? Vantagens? Tem vantagem? Tinha um livro sobre tímidos, né? O poder dos introspectivos. Não tinha um desse? Tem um livro desse aí. Deve ter livro de tudo também, né? A pessoa, muitas vezes, quando ela é introspectiva, tímida, ela é confundida com arrogante. Então, eu acho que tem que fazer uma distinção aí. Uhum. Que não, só, não é verdade que introspectivo e tímido são a mesma coisa. Ah, então, isso. É bom esclarecer. A pessoa pode ser extremamente tímida, mas não quer dizer que ela está pensando por dentro, entendeu? Introspectiva é a pessoa que tá, ela tem as respostas, mas ela não fala. Né? Ela fala no momento certo ou fala pouco. Caraca, eu estou o mestre Yoda. É tipo, né? O mestre Yoda. É o mestre dos magos, né? O cara tem a resposta, mas não dá. Não fala, filho da puta. O tímido é um branco total, ele não tem resposta pra nada, entendeu? E dentro da psicologia tem até um termo que a gente chama de tímido extrovertido, que a timidez ela é caracterizada como essa percepção exacerbada. Eu não consigo falar essa palavra. Exacerbada. O cara tá americanizado e não consegue. Fala inglês, cara. Tudo bem, a gente bota aí o carimbo speak English. A timidez nada mais é do que essa percepção forte que a gente tem de como as pessoas estão percebendo a gente. Então, tem gente que, apesar de estar ali conversando com todo mundo, socializando, internamente a pessoa tá num debate imenso do tipo, será que essa pessoa gosta de mim? Será que ela tá achando que o que eu tô falando é burrice? Será que ela vai achar que eu sou uma pessoa inteligente? E esse debate interno traz várias consequências pra ela e a pessoa, assim, tecnicamente é considerada tímida. Então, essa distinção que a Aninha fez é importante mesmo. As vantagens são de ser introvertido, porque é uma pessoa que tá refletindo sobre as coisas. Sim. Mas ser tímido, eu não vejo vantagem, não. Inclusive, eu vejo muito, na época que eu frequentava o Tumblr, que eu nem sei se existe mais, mas enfim, tinha uma certa idealização da timidez, essa coisa de que, ah, ser tímido é legal, ser tímido é uma maneira de ser. E eu sempre achei isso muito estranho, sabe? Não é legal ser tímido. O legal é você ter relações sociais positivas. Ah, já que você falou de Tumblr, de redes sociais, aí eu tenho uma pergunta interessante, né? Uma pessoa tímida, ela vestindo uma capa de rede social, de perfil, de avatar, ela consegue se soltar mais do que ela faria em público? E é por isso que recentemente eu só li uma manchete, eu não li a reportagem inteira, sou desses, que diz que os jovens preferem conversar muito mais por texto do que ao vivo, e a gente vê aí o sucesso de muitas redes sociais, né, de mensageiros, como o professor gosta de dizer. É por causa disso, talvez? Porque a pessoa, como ela tem algum nível de timidez, não sei se pode ser medido dessa forma, mas ela, estando em casa, atrás de uma tela, né, atrás do Black Mirror, protegida, entre aspas, ela pode ser quem ela acha que ela quer ser, sem estar sendo julgada diretamente, e se ela for julgada, ela pode simplesmente ejetar dali, sem a pessoa saber quem ela é, sabe? É aquilo que o André tava falando, você não tá vendo as reações. É uma desumanização, tanto é que as pessoas falam os maiores absurdos uns pros outros, que eles jamais diriam na cara das pessoas. Controle face a face é extremamente forte. Serve pros dois lados, você diz, né? Serve pros dois lados. Serve pro bem, do tipo, agora eu consigo falar porque eu não tô vendo, não tenho feedback se a pessoa tá me julgando ou não, e pode ser positivo, porque daí ela se expõe, e aí isso pode ser legal, pode ter consequências bacanas, e aí isso pode se transferir para relações face a face, e pode ser péssimo, como a gente vê, né, como a situação se apresenta para nós neste momento, uhum, em que as pessoas falam as coisas mais absurdas, colocam ideias das mais odiosas, e como elas não têm o feedback do julgamento face a face, isso continua, né. Uma questão importante que eu acho que a gente tem que levantar é o seguinte, pode colocar o carimbo de babaca aí, porque eu não vou saber, não vou lembrar essa palavra em português. Tem a questão da, que a gente chama de accountability. Responsabilidade. Responsabilidade. Não tem responsabilidade. Não tem tradução pra palavra. Mas você ser responsável pelas suas ações e pelo que você faz e fala, etc. É isso. Não é nem só ser responsável, é você ser considerado um agente daquilo que você faz. Você arcar com as consequências. Isso. É. E a questão toda é que quando você tá interagindo no meio mais virtual, você consegue manipular, vamos chamar de responsabilidade, você consegue manipular isso de forma que eu posso falar coisas e não necessariamente arcar consequências daquilo que eu falo. O que é muito difícil fazer isso pessoalmente. Se você tá numa palestra, você fala uma asneira, todo mundo começa a reagir contra, não tem como você não lidar com aquela consequência mais. E as interações virtuais, elas tiram um pouquinho disso. Uhum. É muito fácil ignorar a consequência, né? Não, tira muito, porque se você quiser simplesmente tocar o zaralho, vamos falar assim, você cria uma conta fake, né? Não que seja um robô, mas você cria um pseudônimo pra você, que não é seu nome, que não é sua imagem, não é sua foto, e você vai lá, escrotiza e tal, vai no, sei lá, comentário do YouTube, por exemplo. Você entra lá, cria essa conta fake, escrotiza todo mundo que você quer escrotizar, e se você for banido, foda-se, você vai criar outra conta, fazer de novo. Não tem accountability. Né? É, exatamente. Isso, André, seria algo interessante se trabalhar, hein? Expor a pessoa tá lá no WhatsApp, fazendo terror, papapá, papapá, comentando, de repente liga aquela câmerazinha marota, começa a filmar e a cara do malandro. Eu sei quem é você, rapaz. E aí expõe, olha aí, vai. Tu acha que tá te protegendo? Tá não, amigo. Aqui, ó. Tá o mundo te vendo aí, com essa língua pra fora digitando. É interessante porque a gente cresce, a gente nasce, aí a gente cresce achando que, olha, a gente tem que criar uma certa responsabilidade e personalidade moral. E essa personalidade moral vai virar, né, a sua carteirinha no mundo. E dentro do mundo virtual, você pode criar várias disso. Então, eu posso ser o André neurocientista, mas eu posso ser o André, sei lá, pervertido. Do chat do UOL. E não tem nenhuma, de novo, não tem nenhuma responsabilidade. Eu posso criar essas, vamos dizer, essas personas. E cada uma delas pode ser completamente diferente uma da outra e eu não preciso me responsabilizar com isso. Então essa, vamos dizer assim, a desvantagem de se ter esse mundo virtual muito pervasivo e sem muito controle. Falou que teve uma galera falando das vantagens de ser tímido no Tumblr e tal. Eu lembro que eu vi um texto de pessoas que, não tímidas, mas introspectivas. Então, sabe qual é o problema? As pessoas, elas querem se sentir especiais. É isso. E aí, o cara recebe uma mensagem de bom dia falando o poder dos tímidos. A pesquisa do Instituto Zagallo diz que os tímidos são mais inteligentes. Os tímidos ganham mais dinheiro. Aí o cara bota isso na timeline como fosse a verdade do mundo, sabe? O que é simplesmente uma necessidade de autoafirmação monstra, né? O cara precisa ter alguma vantagem em relação às outras pessoas. E quando eu leio isso, eu tenho literalmente pena da pessoa. Tá, agora bota assim, pesquisa de whatever diz que pessoas que não falam em público têm mais chance de morrer aos 120 anos, sabe? A pessoa, olha aí, finalmente, uma vantagem. Não, não é uma vantagem, você tá se enganando, você vai morrer semana que vem. Essa glamorização do atípico, né? Não tô sendo babaca dizendo todo mundo tem que se normalizar e ser todo mundo padrãozinho. Mas tem uma certa glamorização do estranho que eu não sei até que ponto isso é empoderador. Porque acaba criando uns guetozinhos, assim. Não, nós somos introspectivos e quando eles falam introspectivos, na verdade, eles não estão falando de introspecção positiva, estão falando de timidez, de fobia social. E aí a gente fica nesse mundinho porque a gente tem direito de ser assim e ser assim é legal. Mano, a gente é uma espécie que só sobreviveu porque a gente desenvolveu, evoluiu pra ser social. Ah, eu vou te fazer uma pergunta baseada no que você falou. Será que... Porque existe uma certa glamorização de doenças. Em algum momento aqui, a gente falou de problemas relacionados à timidez que podem te causar males físicos, né? Pois são problemas que você, às vezes, tem que tratar com remédio e tal. E aí, justamente, você pega um coach de bom dia que fala que tímido é ótimo porque são os melhores executivos, sei lá, os melhores CEOs são tímidos, sei lá, qualquer maluquice assim. E aí você glamoriza, na verdade, um negócio que é um problema que você devia estar combatendo e não glamorizando. Ah, mas você vai vender palestra pra tímido, que é uma beleza, né? Ah, todo mundo calado. Aí no final o cara pergunta, alguém tem uma pergunta aí? Mas aqui, eu sempre gosto de relativizar. E a questão toda é a seguinte. Afinal, você trabalha no Facebook agora. O que faz uma pessoa, o que causa, vamos dizer assim, tudo isso que a gente tá falando de ser tímido ou não, é essa percepção forte que as pessoas têm de como as outras as percebem. Então, assim, é eu ficar sempre achando que as pessoas estão vendo como que eu tô mexendo minha mão, ou como que eu tô me posicionando, esse tipo de coisa. Isso, de uma forma muito forte e exagerada, é ruim e causa timidez. Mas essa capacidade de perceber como as outras pessoas reagem às suas atitudes, isso é uma vantagem enorme que a gente tem. Sim. E entra nisso que a Aninha falou de ser social. Ser social é isso. Ser social é saber ler o outro, saber que quando você tá fazendo alguma coisa, aquilo é legal, então aí você recebe essa resposta e muda a sua atitude ou não. E esse tipo de percepção é super vantajoso e isso a gente precisa ter mesmo. Agora, se isso é de uma forma muito forte a ponto de te deixar não social, aí sim é ruim. Será que a timidez, ela pode evoluir para quadros de síndrome do pânico, esse tipo de coisa? Crise de pânico? Pode, é fobia social. A pessoa pode ter uma crise de pânico quando ela tá em situação social. E esse negócio assim, ah, porque a timidez é uma maneira de ser diferente e é o meu jeito, é a minha personalidade, tem que ser respeitado. É isso que o André falou. Claro que tem. A gente tem diferenças individuais, ninguém tá negando as diferenças individuais. Tem gente que gosta de falar mais, tem gente que adora o som da própria voz, tem gente que, né, essas coisas são dadas por histórias genéticas, histórias de vida, de aprendizagem, de experiências, isso tudo junto, vão, né, chegar no ponto em que você tá hoje. Mas essa coisa, quando ela começa a transtornar a sua vida, atrapalhar, te impedir de ter interações sociais positivas, te impedir de alcançar suas metas de vida, de ter um emprego bacana, é uma das coisas mais engraçadas, porque assim, eu não sofro desse problema. Se tem uma coisa que eu não sofro de timidez. Mas eu acho muito engraçado porque a galera, muito do que eu vejo na pós-graduação, né? A galera, eu vou ser cientista porque é o lugar certo pra quem é introspectivo. Mano, é o lugar errado pra quem é introspectivo. Porque você tem que o tempo inteiro se comunicar com as outras pessoas. E o seu ponto de vista. Né? Você tem que debater, você tem que argumentar, você tem que defender ideias. Daí surta tudo, né? Aí entra em depressão, aí desenvolve ansiedade, né? O nível de doença transtorno mental na pós-graduação é muito muito maior do que na população em geral. É muito dessa percepção de que fazer ciência é uma coisa pra gente tímida e introspectiva. Ah, o lugar pra gente tímida e introspectiva é porteiro noturno de edifício comercial. Né? Ali o cara realmente... A gente, o nosso, que, né, do Nerd Office aqui em Curitiba, ele sofre, né? Porque a gente entra e sai de noite e madrugada. Então a gente atrapalha o cara, né? É, ele tá lá... Tem o cara que procura esse emprego... Coitado, tá querendo trabalhar, né? Mas é um emprego solitário ao extremo, né? Você tá na portaria de um prédio comercial de madrugada. É, ele não quer esse emprego. Ele tem que fazer o emprego. Quando ele, o cara mandar esse caô pra você, você manda, olha, tem uma vaga aí de vigia no prédio ali no centro, ótima pra você que é introvertido e tímido. Nossa, vai adorar. Eu acho que tem várias ocupações pra gente introvertida. E claro que fazer ciência requer um certo grau de introspecção, muito contextual quando você tá estudando, pensando, né, construindo argumentos, analisando dados, etc. Mas não pode ser só isso, né? Você tem que falar em público, você tem que ir em congresso, você tem que, enfim, assim, aí surta tudo. E isso que a Aninha falou de novo de ser uma fobia social, a gente tem que pensar o seguinte, vamos, acho que a gente já falou isso em algum programa, mas é bom, acho que, relembrar. O que é uma fobia? É um medo forte. Gente, toda hora vem a palavra exacerbado na cabeça. É um medo forte. Essa palavra tá exacerbada no seu cérebro. Na sua cabeça. Exatamente. É. Tu viu o vídeo do Dória aí? Tá exacerbado. Olha, se é uma coisa que não tinha naquele vídeo, era exacerbado. Queria dizer que não tinha nenhum, não vi nada não. A fobia nada mais é do que um medo muito forte de um perigo que muitas vezes não existe, mas o seu sistema cognitivo, ele percebe aquilo como um perigo. Então a gente ficar romantizando isso do tipo, olha que bonitinho, o cara, ele tem medo de falar em público, mas é um jeito de ser, é perigoso na verdade. É aquele negócio de filme, né, o gênio que não consegue, que é mega introspectivo e tímido, o cara é o gênio, mas não consegue falar em público, né, a gente vê muito isso em filme, né. Não, mas calma, eu sei, eu entendi o que vocês estão falando, você tá querendo alertar por uma coisa que pode ser um transtorno e o cara, em vez de estar correndo atrás de resolver o transtorno, o cara tá, se acomoda com aquilo. Mas, por exemplo, e a Ana falou que nós somos animais sociais, a gente precisa disso pra... Foi assim que a sociedade evoluiu, foi assim que a gente progride como sociedade, etc, e tá tudo certo. Mas, por exemplo, existem pessoas... Uhul! Certo? Uhul! Com a Átila! Nossa, a Átila é a cara do Uhul! Perfeito. Onde o cara chega, o cara, uhul! Pessoas que chegam fazendo amizade, sabe? Quando viaja, faz amizade. Teve um cara na tarde de na noite de autógrafo na churrascaria, ele chegou muito uhul. Chegou muito uhul. E chegou aí, galera! Foi maneiro, caraca, maneiro. Foi. O cara apareceu o animador lá do Clube Média. Sabe qual é? Ele chegou, a gente tava cansado, ele chegou com muita energia, chegou, cara. Chegou bastante, foi maneiro. Mas o engraçado é que várias vezes, cara, você percebe que é muito forçado isso. Não, mas não é. Não tô falando de vocês, tô falando que muitas vezes acho que o cara, ele sabe dessa estratégia, ele fala, eu vou usar, e só que, sei lá, não tá dando certo, entendeu? Você vê muita gente lá no uhu e fala, cara, o cara tá fazendo tudo forçado pra caramba. Por exemplo, eu não sou uhu, não sou, eu falo lá do cacete, sou animado, gravo as paradas, eu realmente sou animado, mas eu não sou uhu, sabe? Não sou. Não viajo, uhul. Você tá dizendo que você não funcionaria bem no Big Brother? Não. Todo mundo no Big Brother tem que ser uhul. Por exemplo, quando eu viajo, aí o brasileiro vê outro brasileiro, começa a bater papo, sabe? Teve um cara, lembra que a gente tava gravando lá na Rússia, filmando lá a obra do museu? Fica pronto pra Copa. Aí chegou um cara, um outro brasileiro que tava lá, e ele meio que entrou no papo. Isso aí, sabe? Sabe qual é? O cara tava querendo se enturmar? Uhum. A gente falou, isso aí, e saiu. O cara tava querendo papo, ele tava querendo se enturmar. Eu, quando viajo, não gosto de me enturmar com estranhos. Não, porque os estranhos que a gente se enturmou com os estranhos que roubaram nosso dinheiro e largaram de telhado, né? E aí, por exemplo, eu não acho que isso me faz... Não, mas você tá falando, você tá sempre conversando com os estranhos, é bizarro. Não, que estranho? Eu? Você adora. Portuguesa, você é um que conversa aqui. Mas você também. Eu não. Você também, dá papo. Não, eu converso com... Você que tá dizendo aqui, com todas as palavras, você queria ser o Azaghal. É isso. Não. Eu não falo com ninguém. Não. Você fala, volta meta, conversa no avião. Uma maluquice isso. Conversa no avião? Eu? Eu não converso no avião não, meu filho. Fica de papo com a moça, papo com o piloto, dá parabéns pelo pouso. As últimas... Bate palma quando pousa, viu? Não. As últimas vezes que eu encontrei pessoal atualmente o Jovem Nerd, toda vez que ele começava a falar com alguém, ele dormia, pô. Dormiu no restaurante, dormiu no... É, ele tava cansado nesse dia. Eu não acho que eu devo ser uhul. E aí eu acho que as pessoas que não são uhul também não deveriam achar que elas estão perdendo a vida porque elas não são uhul, simplesmente porque elas são mais quietas na delas. Não, diferente de ser na dela e você se privar de coisas que você gostaria de fazer. Ah, então, é. Eu acho que é importante ressaltar isso. Na verdade, a pessoa que não é uhul, ela tá ganhando, ela não tá se privando de nada. Só assim, deixar bem claro. A portuguesa é uhul. A portuguesa é. Pra caraca. Às vezes demais. Ela faz amizade com todo mundo, que encontra. Que é um problema. Então, mas não é um problema. Não é que ela, assim, ela não tá certa e a gente tá errado, nem a gente tá certa e ela tá errada. Eu considero que eu tô certo. São maneiras diferentes de individualismos e tal. O problema, como a Ana disse, é quando isso atrapalha a sua vida. Sempre atrapalha. A sua vida. O uhul sempre atrapalha, sabe por quê? Olha só, eu vou explicar e vocês vão dar razão pra mim. Quando a pessoa é fechada, antissocial, não sei o que lá, ninguém fala muito com ela, né? Ela vai ser meio que forgettable no final de uma viagem, não sei o que lá, né? Por exemplo. Se a pessoa é uhul, ela cai em todos os grupos de WhatsApp. Ou não é? Ela cai em todos os grupos. E aí essa pessoa, depois ela tem que ficar administrando esta merda, saindo dos grupos, sendo puxada de volta, porque, eu tô animado, a gente não pode ficar sem ele. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem várias vantagens de ser uhul. Você pode ver qualquer um desses coach de internet, né, que ganham rios de dinheiro pra ficar gritando na orelha dos outros. Caraca. Aí outro programa, hein? Instrutor de academia. Você já fez uma aula de spinning na sua vida? Ah, né, mas aí depende. Meu personal, ele não é uhul, ele é bem tranquilo. É, mas o cara do spinning tem que ser uhul. Todo, tem, todos. Né? Ele tá todos. Pedalando uma bicicleta que nem um desgraçado. Se não for uhul, ninguém vai. Exato, não. Exato. Ele tem que fazer você pedalar no grito, meu irmão. Ninguém quer estar lá. Essa é a parada. Ninguém sai ninguém de casa falando, hoje eu vou me fuder nessa bicicleta. Você tem que chegar e o cara tem que ficar na tua cabeça. Vai, pedala, pedala, vai. Imagina um cara de spinning e falou, gente, ó, vamos acelerar agora, hein? Dá aquela acelerada, isso. Bota, exato. Batimento lá em, ó, batimento lá em cima. Capricha no batimento, aperta agora mais vezes. Ó a ladeira, então ele tá subindo a ladeira. Olha a Kombi. Sabe? Imagina. Não, é isso. Tem contexto que tem que ser o ru e tem contexto que você não precisa. É isso. Exato. Mas não tem nenhum contexto em que você absolutamente ficar paralisado de medo do julgamento alheio seja saudável. Não, é verdade. Ah, não, com certeza não. É, eu tô esperando até agora ouvi as vantagens aí. Mas acho que o Alexandre ia falar um negócio que eu concordo, que acho que as pessoas muitas vezes confundem o, sei lá, o tímido com antissocial, ser mal educado, entendeu? Tipo, por exemplo, o que acontece comigo muitas vezes é, cara, eu encontro pessoas, aí eu não lembro o nome da pessoa, não lembro de onde eu conheço. E direto. Aí eu travo, falo assim, puta, cara, vou falar, não vou falar. E não falo, mas, sei lá, pareço que sou mal educado, entendeu? Tipo, porque aí às vezes até a gente olha um no olho do outro e faz assim, dá um tchauzinho meio feitinho. Mas é engraçado, é porque as pessoas. É porque é o medo do julgamento, né? Como vocês estão falando aí. Porque qual seria o problema de você chegar pra pessoa e falar assim, de onde eu te conheço mesmo? Sabe? As pessoas têm medo da sinceridade. Eu não sofro disso porque eu sou um excelente fisionomista. Eu vejo a pessoa uma vez e eu reconheço bizarramente. Minhas sinapses elas trabalham muito bem, é um negócio muito impressionante. Então, às vezes, eu reconheço pessoas que eu vi uma vez na fila do supermercado. É maluquice assim, nesse nível. É, então, eu não tenho esse problema. Quando eu vejo uma pessoa que eu já vi uma vez, talvez eu não lembre o nome dela, mas alguma coisa eu vou trazer, sabe? E quando a pessoa vai falar comigo, eu rapidamente faz o caminho e eu chego onde aquela pessoa era e tava. E se isso não acontecer por um acaso, você manda o tá lá ainda, que sempre funciona. Tá lá ainda. Caraca. E você lembra de todos eles pelados também. Na maioria das vezes. Nossa, eu já falei com a pessoa errada sem saber que era a pessoa errada, assim, fácil. Não, eu já fiz também, já aconteceu. Uma vez eu confundi dois clientes e agradeci a saca-rolha e o cara nunca tinha me dado saca-rolha. Já me xingaram por causa do nerdologia que eu fiz sobre racismo? Você. Seu filho da puta falando de racismo, seu nerdologia foi uma mesa pra cima, mas quem apresenta é o ótimo. Olha, eu não. Ah, não, mas se fosse ele. Você, a pessoa tem razão em xingar. Claro. tem um monte de pesquisa que correlaciona, né? A gente não sabe o que, né? Quem vem primeiro, ovo ou galinha. Mas tem muita correlação entre timidez exacerbada ou ansiedade social com depressão, com suicídio, doença cardíaca. Doença cardíaca? Porque todas as ansiedades vão sobrecarregar o sistema cardíaco. Olha só que curioso. É muita endorfina, é muita adrenalina. Eu sou meio tímido. Eu nunca beijei uma garota. Mas aqui, a gente podia falar, talvez, como fazer com crianças pra que elas não sejam tímidas, por exemplo. Sim. É dar cachaça pra criança. Na Rússia eles fazem isso e todo mundo lá é tímido e introvertido, cara. Ai, caraca. Eu nunca vi um russo extrovertido. Russo é o nível de alegria dele é considerado depressão profunda pra gente. Mas é engraçado, porque tem crianças que são mais fechadas e tem crianças que são expansivas, né? É. Você tem alguma maneira de trabalhar isso pra crianças... ser mais expansiva? Ou isso é realmente da natureza da pessoa? Tem marcador genético pra timidez e introspecção? Não. E você não precisa também fazer com que seu filho seja mais, vamos dizer assim, expansivo. Porque normalmente o que o pai faz pro filho ser expansivo é tratamento de choque de merda, né? Vai lá e fala! Não sei o que lá! É, fala! Se você quer o sorvete, você irá pedir. Aí a criança fica sem o sorvete. Todo mundo come o sorvete isso. E o garoto não. Mas a questão toda é que as pessoas conceitualizam isso de uma forma muito errada. Acha que é medo de ir lá falar ou tudo. Mas o problema todo, como a gente falou desde o começo do programa, é a percepção que as outras pessoas vão ter de você. Então, primeiro, a timidez em criança, ela só começa mesmo quando você vê desenvolvimento de identidade. Quando a criança começa a se perceber como um ser que tem uma certa identidade, aí ele começa a perceber que a outra pessoa pode perceber essa identidade. É aí que a criança começa a ficar com vergonha. Uhum. E o que precisa trabalhar na criança não é forçar a criança a fazer o que ela não quer. É trabalhar a questão de, olha, as pessoas vão perceber certas coisas em você, mas isso é ok, não tem problema. É trabalhar como que a criança recebe, não recebe críticas, mas como que a criança percebe, como as outras pessoas a percebem. Então, começar a simplesmente mostrar assim, olha, tudo bem se você tem o cabelo grande e as pessoas rirem, porque olha aqui, várias pessoas não têm o cabelo grande e as pessoas tendem a rir de coisas diferentes, mas é ok, é esse tipo de coisa. Porque aí, quando você for lá fazer o xixi, você não vai ficar travado lá meia hora, porque as pessoas estão rindo do seu cabelo. Mas aí não é cabelo, né, o problema. Não. Outra coisa que tem alguns estudos que correlacionam é o estilo parental com o nível de timidez e ansiedade social. Então, crianças que crescem em famílias extremamente controladoras ou extremamente negligentes tendem a ter mais timidez e ansiedade social, que é exatamente isso que o André falou, porque elas crescem num ambiente em que não se dá essa consequência positiva, né? Só assim, não, tudo bem, você errou, caiu, okay. Todo mundo riu, mas é legal, foi divertido, e acontece com todo mundo, ou em que se dá essas oportunidades. Também não precisa ser traumático, que nem deixa a criança sem sorvete porque ela não vai falar pra pedir o sorvete. Nunca deixa uma criança sem sorvete, esse é meu lema. Verdade, é uma boa verdade. Senão ela fica tímida. Mas assim, criar contextos e criar oportunidades dela se colocar e ver qual é a consequência disso, natural, né? Perceber que os outros atendem pedidos, que os outros sorriem pra ela de volta, que os outros são pessoas legais. Quando ela tem um ambiente em que ninguém é legal com ela, ela vai criar essa história em que as pessoas estão me julgando, qualquer coisa que eu fizer vai gerar uma punição, vai gerar uma coisa estranha, aversiva, né? E aí ela vai criando esses medos que podem nem estar presentes mais no contexto dela, mas que ela já aprendeu e vai sempre achar que vai ser assim. Ai, né? Mas aí não tem jeito não, porque as pessoas elas julgam o tempo inteiro. É isso que eu ia falar, uma coisa que eu acho importante fazer é o seguinte, você não pode falar com a criança assim, olha, toma cuidado com o julgamento, tem que falar o seguinte, olha, as pessoas vão te julgar sempre, como você vai lidar com isso, que é o que você tem que trabalhar, porque assim, julgamento, isso é normal, todo mundo vai julgar e é normal, mas eu gostei do que a Aninha falou do seguinte, é aquele negócio, a criança caiu, ok, fala com ela que vai ser super normal quando você cair as pessoas rirem e rir junto, é normal, esse comportamento é um comportamento completamente normal, as pessoas caem e outras riem, porque quando as pessoas caem é engraçado, e de novo, não precisa ser traumático do tipo, a criança cai, quebra o braço, fratura exposta, todo mundo não precisa ser assim também, mas a questão toda de sempre deixar claro que a natureza humana é essa, a gente vai julgar, a própria criança vai julgar às vezes e é normal isso. Geralmente, o problema não é o julgamento, o problema é como a gente lida com esse julgamento. É, e quanto mais você evitar a exposição, maior vai ser a ansiedade na hora que ela inevitavelmente acontecer, né? É, porque assim, pra criança, adolescente e tal, as coisas que geram vergonha e timidez e são diferentes pra um adulto, né? Pra gente se eles me verem, sei lá, o pai ou a mãe vai deixar de carro na frente da festa, isso é clássica, né? Não, me deixa uma quadra antes pra ninguém ver eu chegando no carro do papai e da mamãe, alguma coisa assim, né? Porque senão vamos sacanear. Isso é clássico na classe média alta, né? Eu ia de ônibus. Mas você vê filme. É bolha do Jovem Nerd. Eu também andei de ônibus. Olha o Jovem Nerd se defendendo. Ninguém tá te julgando, não. Fica tranquilo, também, cara. Também andei de ônibus pra caralho, pra lá e pra cá. Olha o cara. Apesar de ser classe média. Ou o pai que ia levar vocês na festa de Landau. É. Só faltava essa. Agora eu tenho que dar um exemplo inclusivo que todo mundo possa... Porra! Caraca, André. Tá, vamos dar qualquer exemplo na escola que pra um adulto é besteira, mas pra criança é tudo, porque não importa, que pra ela o que importa é a consequência de ser zoado pelos outros amiguinhos e não ser aceito, porque toda criança e adolescente quer ser aceito. Uhum. Sim. Às vezes você não tem como dizer simplesmente assim, ah, você tem que lidar com... Como é que você vai entrar na mente da criança ou adolescente e dizer assim, você é só a forma como você tá lidando com isso que tá te prejudicando, entendeu? Porque se você não ligar pros caras sacaneando, vai ser tudo ótimo. Eu, por exemplo, demorei pra cacete pra aprender a lidar com isso na escola. Foi só quando eu aceitei que eu era nerd mesmo e falei, eu sou nerd mesmo, então não sei o que, que pararam de sacanear que eu era nerd. Essa é uma questão difícil, na verdade, porque tem várias formas que você pode fazer isso, mas não tem uma receitinha do tipo, olha, sempre faz isso que vai dar certo. Mas uma das coisas que eu acho que tem uma probabilidade de sempre dar certo é tentar normalizar aquela situação. Então, por exemplo, tá rindo lá do seu filho que ele é nerd e ele chega em casa chorando ou putaço porque ele é nerd, começa a tentar inserir essa criança em ambientes, e mostra que ser nerd, na verdade, é tão comum quanto não ser nerd. Então, mostrar ambientes em que fazem certas coisas que outras pessoas também fazem. Querendo ou não, vocês dois podem ter um papel importante hoje para um pai e para uma mãe que tá querendo fazer esse tipo de tratamento com o filho. De virar e falar assim, olha que legal que pessoas nerds, olha que tanto de coisa bacana que elas fazem, elas falam de ciência, elas podem ter um podcast, elas podem ter um canal no YouTube, e isso é muito comum, é muito normal. É tentar expor a criança a situações em que aquele estigma na verdade vai cair, vai ficar uma coisa muito normal. É legal e positivo e normal, é isso. É aquele lance que a gente falou também em algum outro episódio anterior aí, que por isso que representatividade importa. É importante, muito. Representatividade é importante, porque vai ter em algum lugar que essa criança, esse adolescente vão se identificar, que vão ter essas experiências positivas e vão sentir esse julgamento menos negativo e mais positivo. É engraçado como a gente usa julgamento sempre no sentido negativo. É, tá, você tá me julgando. Julgar é uma reação absolutamente normal, né? O que é ruim é o julgamento negativo. Então, quando a criança é exposta o tempo inteiro a esse tipo de julgamento negativo, aí sim que ela vai se fechar e vai começar a não responder mais, ou a ter medo de qualquer julgamento. Mas quando ela acha um nicho, e a coisa do grupo é importante por causa disso, porque aquele grupo é justamente aquela bolhazinha onde os julgamentos não são tão negativos. Então, mas a bolha, nesse caso, ela é muito positiva. É, a bolha, então, há bolhas e bolhas no caso de adolescentes, né? Uhum. Porque é muito legal quando você, sei lá, entra pro Nerd Fighters e se identifica com um grupo que tem valores positivos e, enfim, ou de nerd e tal. Aí, você imagina o cara que se junta numa bolha ou num grupinho em que os valores são o cara é neonato, o cara é usa ser legal é se drogar, encher a cara até cair. Aham, uhum. É verdade. E aí ele começa a se comportar dessa maneira, porque o julgamento vem quando ele faz isso. Uhum. Então há bolhas e bolhas. Sim. É, minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos, né? Que eu tenho percebido algumas vezes aqui que ela cai, às vezes, na frente dos outros, mas ela começa a chorar não porque machucou, mas porque ela, de vergonha, que ela caiu na frente dos outros. Então é, tipo, eu percebi isso, sei lá, recentemente assim, sabe? Então é, não, realmente não era porque tenta, machucou. Tenta fazer um teste, por exemplo, de comprar sorvete pra ela. Não. Do tipo, quando acontecer dela cair, por exemplo, se for só na sua frente, por exemplo, tenta reagir de uma forma muito normal. Óbvio que você tem que olhar pra ver se ela machucou e tudo, mas tenta reagir de uma forma do tipo, não faz aquela coisa tipo, nossa senhora, você caiu, vem cá. Faz aquela que tipo, olha pra criança e fala, olha, você caiu. E, sei lá, se você vê que ela não machucou, continua fazendo o que você tava fazendo. Uhum. Aquela situação vai fazer com que ela perceba o seguinte, olha, eu caí e a reação na minha volta foi tão normal que isso aqui é normal, então eu não preciso ter vergonha disso que aconteceu. É óbvio que isso não vai acontecer uma vez que você fizer e pronto, ela já aprendeu. Mas é criar situações em que aquele tipo de comportamento seja completamente normalizado para ela. Essa é a questão. E isso serve para coisas positivas e coisas negativas. Você não pode começar a tratar coisas negativas como se fossem extremamente normais, porque aquilo vai internalizar de alguma forma. Aí eu concordo plenamente com isso que a Aninha falou, de questão de ter modelos, pra gente poder utilizar esses modelos como assets educacionais. Tem várias intervenções educacionais que são feitas com esses modelos, né? Aquele programa que teve nos Estados Unidos que estava funcionando lindamente antes de cortar a verba dele, que era do Big Brother Big Sisters, né? Então eles identificavam ali na escola aquelas crianças que tinham esse potencial para ser modelos positivos e treinavam eles para eles se tornarem modelos positivos. E nesse sentido, né? Vendo como aquela pessoa fazendo aquilo que ela estava fazendo recebia atenção positiva, vantagens, alguns privilégios, até os outros começavam a se comportar da mesma maneira para ter o mesmo tipo de resultado. E isso era quase viral, assim. Criança não tem pensamento abstrato ainda. Ela não tem a capacidade de abstrair coisas de forma que a gente tem. Então, por exemplo, você virar para uma menininha e falar assim, olha, você pode ser uma engenheira se você quiser. Aquilo para ela vai entrar no ouvido e sair no outro. Vai entrar eu, engenheira, né? Deixa eu continuar brincando com a minha boneca. O que funciona muito bem com criança é a questão de aprendizado imitativo. Então, do tipo, se ela tá vendo todo dia uma moça que tá lá trabalhando com coisas de engenharia, aquilo para ela vai virar tão normal e ela vai começar a aprender vendo aquelas coisas. Então, por isso que essa questão do modelo é importante e por isso que quando eu vejo qualquer tipo de movimento, assim, vamos dizer assim, social, que fala, olha, a gente precisa ter mais representatividade dessas categorias que a gente quer mais no mundo, é por isso, que é só assim, não adianta só a gente verbalizar certas coisas. Modelos tem que ter pra criança poder aprender por esse aprendizado imitativo. E isso, né, de que o Azaghal falou que tem que fumar pra ganhar tempo, e o outro falou que tomava Lexotan, que a mãe dava, gente. Lexotan com cachaça. Gente, modelos, nada do Nerdcast. A mensagem final é, se nada disso funcionar, vai beber. Ah, se nada disso funcionar, você bebe pra se soltar e fuma pra ganhar tempo. E as vantagens? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.